Os olhos dela são cinza, seu cabelo é desgrenhado e úmido, seus dedos inchados. As unhas estão ruídas e quebradiças. Os dentes dela são coisas tortas e chanfradas. Há um vazio no olhar, uma sensação de ausência quando se está perto dela que não se pode verter em palavras. Seu signo é um anel com gancho. Certo dia esse gancho fisgará seu coração. Ao descrevê-la, articulamos o que ela é e por que existe. Quando a esperança se vai, ela se faz presente. A presença dela é alegria inimaginável. Ela está em milhares e milhares de salas de espera e ruas vazias, nos prédios cinza de concreto e nos hotéis anônimos. Ela está do outro lado de todos os espelhos. Seu nome é Desespero. Os Escapistas. Noite Sem Fim é uma antologia na tradição de Terra dos Sonhos, Fábulas e Reflexões e Fim dos Mundos. A diferença talvez seja só a temática, que nesse caso são contos dedicados a cada um dos irmãos da família dos Perpétuos. Mas o esquema segue basicamente o riscado da mensal do Sandman, onde o protagonista oscila entre o papel central, outras vezes tem apenas uma breve aparição periférica à história. Não é apenas um encadernado comum, com uma compilação de edições especiais. Na verdade, Noite Sem Fim é uma graphic novel original, imaginada como uma celebração do 10º aniversário do selo Vertigo em 2003. A Vertigo foi criada em 93, né? Então 10 anos. E como Sandman 1 saiu em 89, em 2003 era também o aniversário de 15 anos da série. E uma vez que a mensal Sandman já havia sido concluída desde 96, quando saiu a 75 com a Tempestade, Gaiman dizia que ainda tinha algumas histórias para contar naquele universo, que eventualmente voltaria para contá-las, mas isso não queria dizer que ele voltaria a qualquer preço, né? Eu volto a isso daqui a pouco, mas assim, além dos 7 contos dos Perpétuos, no final desse podcast a gente pretende discutir Teatro da Meia-Noite, um especial de 95, um crossover, né, para ser mais preciso, entre Morpheus e Wesley Dawes, né, o Sandman dos anos 30, né, da Era de Ouro. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas, e nessa noite sem fim eu tenho o prazer de receber o Destruidor de Corações e Mentes, Mauro Elovitch. Depois de ter sido comparado a Izzy Nobre e Nando Moura no último programa, eu venho hoje falar sobre morte e desespero. Ele figura em um dos 15 retratos da Desespero. Maurício Dantas. Desespero? Espero recuperar gibi nesse país. E ele era um jovem mancebo lá naquele parlamento em um coração de uma estrela. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. Esse programa é uma prova que o sonho não morreu. Sejam bem-vindos de volta ao nosso Sandman anotado. E Veneza. Como eu dizia na introdução, o Gaiman tinha uns contos de Sandman na manga, mas ele não voltaria para esse biz a menos que as histórias fossem desenhadas por um Dream Team de artistas internacionais, né, escolhidos a dedo por ele. Então, obviamente, para isso rolar, o editorial teria que rebolar, né, para entrar em contato com cada um na lista dele, né, e fazer os arranjos com cada um. Na minha cabeça não entra que alguém esnobar uma oportunidade dessa, né, tampouco fazer corpo mole e entregar um trabalho meia sola, né. A impressão que eu tenho é que Sandman era uma página virada na vida do Gaiman, e o que ele fizesse depois do final da série clássica seria só no sentido de administrar o legado do personagem com consultoria, né, um papel ativo de roteirista só com propostas financeiras muito boas, né, em edições de aniversário e com colaboradores que o estimulassem, né, e foi o que aconteceu em Noite Sem Fim, né? Quem diz na edição definitiva 5 que fez as ligações foi a editora assistente Shelley Bond e a Amanda Chuva Karenberger, né? Gaiman disse que começou a redigir os roteiros em 2001, na semana seguinte ao 11 de setembro, e o último artista a entregar as páginas prontas, na verdade, o único que perdeu o prazo foi o Bill Sienkiewicz. Então, dá pra supor que foram 2 anos de produção, né? Noite Sem Fim venceu o prêmio Bram Stoker de 2003, de melhor narrativa ilustrada, e também se tornou a primeira graphic novel a figurar na lista de mais vendidos no New York Times, né? Pessoalmente, eu não acho que as histórias como um coletivo, assim, formam um encadernado tão bom quanto as antologias de contos soltos, né, da série clássica, né? Mas tem umas 2 ou 3 que são bem icônicas, né? O que eu não acho que seja o caso logo dessa primeira, né, Morte em Veneza, que tem esse título inspirado na novela Morte em Veneza, do Thomas Mann, e o tema evoca o conto A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, né? É contigo, Mauro. Fala um pouco dessa história estrelada pela morte. O que é que você achou da arte do Philip Craig Russell? Ah, eu acho muito bonita a arte do P. Craig Russell. Eu acho que funciona muito bem pro tipo de história de Sandman, né? Essa história, ela é estranha, mas assim, depois de reler umas 2, 3 vezes, você vai gostando mais dela. Eu lembro de não ter gostado muito da primeira vez que eu li. Dessa vez, pra gente gravar o programa, eu reli e já achei um pouco melhor, mas ainda fiquei meio assim. Hoje eu reli de novo e já gosto mais dela. Ela fui me gostando mais dela a cada releitura. Ela vai contando a história de um conde em 1751, que ele vive numa pequena ilha ali na Itália. Começa a história ele falando que ele quer ter uma morte apoteótica, sendo esmagado por um elefante no momento em que ele tivesse um orgasmo entre duas virgens. A ideia toda é muito surreal, né? E o Peter Grasso desenha muito bem, né? A hora que eles estão planejando as festividades, assim, a cara de desespero das virgens e tal. E depois vai mostrando e vai sendo falado, né, que esse final da noite com a morte do conde teria sido o fim perfeito para um dia maravilhoso. Fim maravilhoso para um dia perfeito. E depois vai mostrando mais para frente outras situações acontecendo nesse mesmo local, com esse mesmo conde, com essa mesma corte dele, só que diferentes e, apesar da narrativa ser parecida, são outros tipos de acontecimentos e sempre acaba com a morte do conde. Então, conta deles sendo encontrados pela Inquisição e chicoteados até a morte, e o conde como um fervoroso fiel, e que a morte dele teria sido novamente, né, um fim maravilhoso para um dia perfeito. E paralelamente vai mostrando a história do Sergei. É um cara de 20 e poucos anos que está ali andando por Veneza. Ele desmascara ali um golpista tentando passar a perna numa turista, vender um bonequinho que supostamente dançaria com vento, com eletromagnetismo, mas na verdade ele estava sendo mexido por fios invisíveis, né? E a gente tem um flashback e a gente entende que o Sergei teve naquela ilha do conde, né, com a família dele quando ele era criança. Ele teria encontrado lá a morte, né, dos perpétuos. Ela estaria diante de um portão, ele teria tentado entrar no portão e tal, e teria passado muito tempo enquanto ele estava lá e ninguém teria entendido onde ele tinha sumido. Ele teria ficado fascinado com a morte durante todos esses anos. A gente vai entendendo depois que ele nunca conseguiu se afeiçoar a ninguém, que ele procurou um trabalho em que ele fosse lá para esses Black Ops do exército. Então ele sempre continuou procurando a morte, né? Ele ficou fascinado pela morte de alguma maneira. Ele volta a essa ilha, agora já adulto, encontra ela lá no mesmo lugar, ele quebra lá o portão que ele tinha tentado entrar quando era criança, vai lá com a morte, né? De repente eles são transportados para dentro dessa corte em 1751, como cortesãos e tal, e a morte vai lá e encontra o conde. Então a gente entende, né? Pelo menos foi a minha interpretação da história, que esse conde, ele fala que conseguiu dominar o tempo e se libertado das amarras, ele, a corte dele. Dá a entender pra mim, né, que ele teria, sei lá, encontrado algum paradoxo temporal, alguma zona maleável lá, igual a que a gente tinha visto lá no, na série original do Sandman, em que toda vez esse dia perfeito aconteceria, ele ou os outros cortesãos morreriam e acordariam de novo no dia seguinte e refariam tudo aquilo novamente num ciclo eterno, porque a morte não conseguia entrar naquele pedaço, aquele portão estava fechado. Quando o Sergei quebra o portão, ela entra e tanto o conde quanto o resto da corte encontram, né, a morte definitiva. Ele até fala para ela, né, você é muito linda, eu senti tanto a sua falta, porque realmente ele estava ali naquele ciclo eterno e finalmente ele encontra um fim, né? Depois o Sergei acorda, nada daquilo tá de novo no lugar, e a gente percebe que ele voltou, né, pro trabalho dele de matar as pessoas, porque ele nunca conseguiu desvencilhar da fascinação que ele tinha pela morte. Então, acabei gostando. Quanto mais eu reli, mais eu peguei gosto nessa história. Você pegou gosto nessa história também, Reginaldo? Cara, eu não acho ela ruim, né? Eu acho ela uma história normal, assim. Eu acho que, assim, qual que é o propósito desse Noite Sem Fim, assim? Seria você reunir a família, né? Os perpétuos, e ilustrar quem são os irmãos, assim, né? As particularidades. Não precisa ser grandes revelações, mas precisaria, no meu entender, teria que ter algo, vamos dizer assim, que ilustrasse quem eles eram, né? Eu acho que a história da desespero e da delírio fez isso muito bem, cara, muito bem, né? Não são das mais fáceis, são até difíceis de leitura, mas foi feito muito bem. E também da desejo. A da desejo é muito boa, cara. É muito boa. A narrativa, e sem deixar a desejo como personagem principal, né? Mas ainda assim ilustrando exatamente quem ela é. E aí na morte eu não vejo isso. É só isso que me decepciona, assim. Embora seja uma boa história, eu acho que não é a que melhor exemplifica a morte, né? Acho interessante, quase como se ele... aquela fixação pela pessoa que ele conheceu, né? Que o rapaz conheceu, moldasse a vida dele a ponto dele virar a profissão dele é matar, né? Então, como se ele tivesse, tipo Thanos, mandando gente pra morte, assim, né? Isso é uma leitura que eu fiz, porque nem claro na história fica desse jeito, assim. Então, eu achei ela bem normal, viu, cara? É bem simples, assim. Era uma daquelas coletâneas de inverno da Vertigo, assim, podia estar. Não era pra estar nessa edição tão especial, né? Dinheiro fácil pro game, é isso aí, concordo com vocês. Não é uma história ruim, não. Mas até pro evento e tudo mais, a gente paba essas histórias esperando alguma coisa especial, né? Um gostinho específico, e foi só aquela visita, né? Aquele show que a gente acha que vai ser sensacional da banda que tá voltando, e é aquela coisa burocrática. Eu concordo com vocês, tem outras bem melhores aí, e coisas que aí sim encaixariam, como você falou, Luigi. Outros encadernados até que a gente já comentou aqui. Não, eu acho que foi isso que me incomodou na primeira leitura, sabe? Aquela sensação de decepção de quem tava saindo ali da série original do Sandman, né? Eu não li a época, realmente li ano passado essa história, e me trouxe esse negócio de decepção, e a história mesmo não me pegou. Hoje em dia eu sou mais simpático à história, gosto mais da história, mas concordo com vocês, é completamente mediana, né? Ela não acrescenta nada, né? Aquele negócio tá ali meio bem burocrático mesmo. Eu acho que essa história funciona melhor quando você conhece o contexto das fontes do game, né? Que são as que eu falei agora, né? Que é a Morte em Veneza e a Máscara da Morte Rubra, né? Morte em Veneza foi olhar sobre um sujeito de meia-idade, né? Que viaja até Veneza, tem uma paixão platônica por um rapaz polaco, bem bonitão, né? E morre sem jamais ter trocado uma palavra com ele, né? O que é algo que rima com a experiência desse soldado Sergei, né? Que acaba devotando a existência dele, como o Reginaldo falou, né? Enviando pessoas assim pra morte, né? Tirando suas vidas, né? Basicamente essa linha de raciocínio mesmo aí do Thanos, né? Já o segmento do Conde no século XVI, nessa pegada aí que você falou, Mauro, dos lugares maleáveis, é praticamente uma adaptação desse A Máscara da Morte Rubra, né? Que acaba sendo um conto bem atual, né? Nesses tempos de pandemia, porque ele trabalha a ideia de que tá acontecendo um surto de cólera na França do século XIX, tá devastando a região, e aí um príncipe reúne e tranca em uma abadia 1000 pessoas de sua corte para ficarem juntos em confinamento, né? Aí meses depois, quando a cólera, que é essa morte rubra do título, né, atinge o pico de transmissão, né, entre aspas, no exterior da abadia, aí o príncipe decide dar um baile de máscaras, né? Aí o conto se foca nessa festa e aí perto do final, um intruso assustador entra em cena, né, que é bem um caso da morte e o ceguei no finalzinho da história, né? Então, a princípio, como você, Mauro, eu não curti muito também, mas quando você pega as referências do Gaiman e faz essa associação do baile de aristocratas, né, com o que a gente se habituou a ver nessa pandemia, né, de gente egoísta em aglomeração nos piores momentos do contágio, né, antes de existir uma vacina, né, aqui no Brasil até agora nenhum político sofreu alguma punição séria por má conduta na condução da pandemia, né, mas na Inglaterra a gente está acompanhando a repercussão das festinhas do Boris Johnson, né, e isso parece que não vai terminar bem para ele, né, mas é isso que eu queria dizer, viu, Mauro? Eu mudei de ideia depois que eu fui atrás dessas fontes, assim, eu comecei a gostar dessa história depois disso. Eu tava pensando que, né, ao invés de só falar do problema, qual que seria a história para mim que ilustra melhor quem é a morte, assim, e eu adoro aquela história, acho que é Fachada, né, da garota elemental, né, que aparece a morte, eu acho aquilo lá demais, cara, assim, a morte vindo buscar ela, né, dando um fechamento, assim, satisfatório, nada doloroso, nada... Então eu acho que aquela história ilustra muito bem quem é a morte, cara. Aqui, realmente, assim, eu entendo essas referências, a leitura que você fez hoje em relação à pandemia e tal, eu li a primeira vez isso daí, logo que saiu pelo desespero, assim, né? Eu tenho a edição da Conrad, né? Acho que foi a primeira vez que foi publicado isso no Brasil. Mas, assim, eu não consegui, na época, fazer esse tipo de leitura, nem as referências que você falou, Luigi, talvez realmente por deficiência minha. Mas eu não acho ruim a história. Eu também fiz essa interpretação, né? De Noite Sem Fim ser uma apresentação dos irmãos, dos perpétuos, né? Não precisa ser necessariamente. Eu acho também que o Gaiman também não é tão leviano, assim, de pôr um tapa-buraco num personagem que ele gosta tanto como a morte, né, assim. Então, eu só acho que não casou comigo, não pegou comigo, então. Lembrei agora, o Reginaldo falando de Vidas Breves, né, que tem aquela passagem com o Bernie Capax, acho que é esse o nome dele, né, que ela tem aquela frase ótima dela, né, que é assim, você não viveu mais nem menos, você teve uma vida, e outras palavras lá, né, não recordo agora exatamente a fala dela, mas eu acho que faltou não uma frase de efeito em si, mas alguma coisa mais pontual mesmo da personagem, alguma coisa que marcasse em si a história, e do jeito que ficou, ficou assim. O Gaiman tinha essa história que não tem uma grande brilho, não é ruim, concordo com vocês, não é ruim, mas até acho que aí é a expectativa da gente falando, eu vou pegar depois de um clímax do final de Sandman e ver uma história que foi abaixo do esperado, não necessariamente ruim, mas eu não digo nem abaixo do esperado, não foi o esperado. Mas, reitero, tem coisas que chegam mais perto do que a gente esperava aí nesse palombo. Eu acho até interessante, assim, o relacionamento. Eu acho que ele podia ter desenvolvido um pouquinho melhor o relacionamento do Sergei com a morte. Talvez desenvolvido melhor essa fascinação que ele teve por ela. Ele deixa muita coisa subentendida, tal, mas seria legal ver realmente, assim, a morte, como o Regi falou, assim, tanto lá no da Elemental, quanto nas outras aparições pontuais dela, né, como naquela lá do Imperador dos Estados Unidos, em que ela aparece no final, sabe, e ela é uma figura tão positiva que ela em uma página você fica fascinado por ela, você entende assim ela saindo abraçada lá com o Imperador, com o chapéuzinho dele. Aqui, sei lá, faltou alguma coisa daquela fascinação que a morte tinha nas outras histórias, e que teoricamente, né, era o que prendeu o Sergei, né? Ela ser aquela figura fascinante, igual quando ela tá conversando também com o Rob Gadlin no finalzinho, lá no último arco de Sandman. Não sei, faltou alguma coisa. Como todo mundo, eu acho que é consenso aqui, é uma história legal, mas fica com aquela sensaçãozinha de tá faltando alguma coisa. Minha vida teria sido diferente se eu tivesse ido à ilha quando menino? Teria eu permanecido com minha esposa? Teria eu me alistado no exército, escolhido a unidade que escolhi? Talvez ainda estivesse com ela, se a cada beijo eu não a tivesse comparado com a mulher na ilha. Seus olhos não eram tão negros e cintilantes. Seu sorriso jamais foi tão assombroso. Eu invisto no meu trabalho esse anseio por algo que não consigo atingir. Exerço minha função com eficiência. Afinal, alguém tem que fazer esse trabalho. Porque até revê-la, continuarei a enviar pessoas para ela. Que experimentei do desejo. A Shelley Bond diz na introdução dessa edição definitiva número 5 que o Milo Manara foi a única opção que o Gaiman deu para essa história da desejo. Né? Ela diz que até guardou o fax que ele enviou, confirmando. Né? Daí quando ele enviou as páginas, as páginas originais vieram em pranchas de pintura. Né? Então eles escanearam, cuidado assim, de preservar a temperatura correta das cores, né, para manter a qualidade na reprodução. Né? A Shelley Bond diz também que o Manara, assim, diferente da maioria dos desenhistas nos Estados Unidos, desenha seus próprios balões, né, para deixar certinho, né, o equilíbrio gráfico da página. Então, antes de passar a bola para você, Maurício, eu queria só registrar que eu acho a arte dessa história a melhor desse volume. Enfim, apresenta essa história e dá também teus 2 centavos sobre essa arte do Manara. Rapaz, eu sou suspeito para falar do Manara, por todos os motivos que vocês imaginam e vão dar risada aí, mas quando eu era moleque ainda, descobri no recreio do colégio. A mão direita já começa a coçar do Maurício. A esquerda, porque eu sou canhoto. Mas eu tinha mudado de turno no colégio e uma série de problemas lá, e eu não conhecia ninguém na sala, e no meu recreio eu ia para uma biblioteca, uma livraria perto do colégio, e ficava lendo. E um dia achei lá, naquela época que gibis ainda dividiam a mesma prateleira com livros de RPG, eu achei o clique do Manara, né? Claro que a história tem tudo isso aí que o jovem quer ver e não sabe que isso existe, aí quando descobre fica doido. Mas a arte dele em si, a narrativa dele, a forma que ele desenha todas as mulheres parecidas, ele desenhou até a esposa do Temer, né? Uma época aí, um pin-up pra Playboy, vestida, claro. Não tem nada de indecente, mas o cara é muito bom. A narrativa dele é legal, e aqui nessa história, já entrando no assunto, ele faz uma coisa muito boa. Não sei se foi ideia dele, não sei se foi ideia do Gaiman, mas a personagem conversa com a gente, né? Ela vira pro leitor e conversa com a gente, não pula de um quadro pro outro, não faz nenhuma estripulia, mas ela usa esse recurso para conversar diretamente com a gente, e no primeiro momento até você estranha, né? Ela vira para você assim e causa aquele choque. Não é uma coisa que a gente esteja acostumado a ver no Gaiman, no Sandman, no próprio Manara. Então foi um belo recurso que te joga dentro da história, assim, você, opa, como é isso aqui? E a história se passa ali numa, parece ser uma Grã-Bretanha, né, pré-romana, antes daquela coisa dos povos mais bárbaros da Bretanha, que a gente vê aí alguns seriados, invasões vikings e tudo mais. E ela é uma camponesa, né, que se apaixona lá pelo filho do chefe da vila, que é um clã raparigueiro, né, um bom guerreiro, um bom amante e beberrão, que já deitou com todas as garotas da vila e é desejado por todas lá, e ela se apaixona por ele, ele não a nota, ela vai em busca de formas de tê-lo, né, e quando encontra uma bruxa, ela diz assim, ah, você tá procurando uma poção de amor e tudo mais, ela diz que não quer estar com alguém, ter alguém que pode ser comprado por uma poção ou algo assim, e ela indica então que ele, a pessoa principal, a Kaia, deve buscar alguém de olhos dourados que certamente cruzará o caminho dela. Mais adiante a gente sabe que o pai do rapaz morre, ele tem que ser avisado lá para retomar, ele tá em outro lugar guerreando, farreando e tudo mais, e ela vai em busca dele, e no caminho ela encontra com essa pessoa, né, de olhos de gato dourados, que é a desejo, e tem uma conversa de horas com ela, a gente só tem um vislumbre disso, né, algumas coisas, e que ela deixa claro que a essência dela, é isso que o Reginaldo sugeriu mais cedo aí, né, a gente vê pouco desejo nessa história, mas a gente vê a essência do personagem aqui. Ela pergunta assim, ah, você vai me dar o que eu quero? E desejo diz, não, o desejo não é dar, né? O desejo desejo é provocação, desejo é causar essa inquietação. E ela ainda faz esse discurso aqui em relação ao irmão, né? Ela diz que ela tem um irmão que gosta de contar histórias, e a história é sempre a mesma, alguém quer alguma coisa e quase sempre consegue. Parece que ela tá sendo, achando chato, né? A coisa do conseguir, o desejo é o buscar, é o ir atrás, e ela ainda alerta a menina, né? Que primeiro que ela, a Kaia é uma criatura do desejo, sempre foi marcada como uma criatura do desejo, e que o desejo vai levar tudo dela. Ter o que se quer não é ser feliz. A história avança, ela encontra o rapaz, né? E ele se apaixona por ela, mas daquela coisa do... Primeiro ele quer comer nela, né? Assim, você é uma mulher, eu sou um homem, vamos fazer coisas de homem e mulher. E ela o nega, já é até uma virada interessante na história, você acha que ela vai querer, né? Mas esse encontro com o desejo ativou alguma coisa nela, algum entendimento maior das coisas, e ela entende que, ah, você vai me querer, vai me ter, e vai, amanhã você vai enjoar de mim, como você enjoou das outras todas, e não é isso que eu quero. Ela o faz cortejá-la por 3 meses, pedi-la em casamento e tudo mais, até que finalmente casam, e um dia ele sai para negociações tribais e tudo mais, e acaba sendo morto. O pessoal que o matou quer atacar a vila dela, quer estuprá-la e tudo mais, pelo visto ela se tornou realmente essa mulher muito desejada. Eles entram, né, sob o disfarce de pessoas pedindo hospitalidade, é o costume do povo dela dar essa hospitalidade a conhecidos e desconhecidos, enganam e ela vai entrar na cidade, os homens estão todos fora, ela os enrola ali, né, quando vê que eles mataram o marido dela, colocam a cabeça do marido dela na frente e ela, inabalável, começa a provocá-los, fazê-los desejá-la, né, pra eles se desafiarem e acabar até se matando no final das contas, ou segurando pelo menos ali até os homens da vila chegarem e poder matá-los, os que sobraram ali, mas já houve mortes, já estão bêbados, nus, brigando e fazendo altos desafios para se mostrar para ela, né? Ou seja, ela transforma o desejo, né, em uma arma a favor dela. Ela conta que depois viveu de novo, casou de novo e teve uma vida e tudo mais, nunca mais foi a mesma coisa, mas que esse desejo tirou tudo dela. Então, assim, realmente é uma história muito bonita, bonita no sentido da arte, né? É um conto. O Gaiman comenta até na introdução desse volume que eu não li pelo da Panini, o Absoluta, né? Eu acabei pegando um scan aqui mesmo, mas até depois fui comparar com a da Panini para ver algumas, tive umas dúvidas de tradução. Eu vi que a própria tradução da assistente comenta que o Gaiman pensou essa história em cima de um comentário de um dos autores favoritos dele, o George MacDonald Fraser, que é um conto baseado numa história, segundo o autor, que o Gaiman usou como uma homenagem aí também ao seu autor querido, né? O Gaiman até lamentou bastante no blog dele quando esse autor morreu, o Fraser. E, enfim, é isso. Eu só queria fazer um comentário aqui até a editorial, Luiz, porque eu tô com as duas edições abertas aqui. E a Absoluta da Panini tem uma diagramação muito estranha. Eu não sei se vocês lêem por esse, acompanharam por esse, mas por vezes parece que as letras são muito pequenas, os balões são muito grandes, e isso em todas as histórias, não só essa que os balões já estavam prontos pelo próprio Manara, mas eu me surpreendi porque fizeram uma coisa na história da Desespero, que a gente pode comentar depois, que respeitou muito mais as fontes originais, os textos são bem misturados com a arte, um pouco também na história da Delirio, é assim, e nessa edição isso está muito bem feito, mas nos textos normais, assim, nos balões de fala, de recordatórios e tudo mais, durante toda a edição, eu só peguei para ler também, para acompanhar as histórias de Noite Sem Fim, não li as outras, eu achei que essa diagramação estava muito estranha. Eu gostei muito dessa história, assim, realmente ela é excelente, com uma participação mínima da desejo, mas você entende o que é o poder do desejo, né? Ela passa isso para a protagonista usa isso para conquistar o cara que ela gostava lá, o marido dela, e usa isso com ainda mais maestria para manipular os assassinos, né, do marido dela, sobreviver e conseguir se vingar deles, fazer eles lutarem entre eles até que o pessoal da aldeia chegasse e acabasse com todos. Ela funciona muito bem, ela é muito bem escrita, a arte do Manara é linda em tudo, né? E não só assim bonita no desenho, mas a narrativa gráfica, alguns lances que o Manara coloca na história, né? Como os lances assim no meio das cenas, a protagonista falando com a gente, né? Quebrando a quarta parede ali, né? Principalmente no finalzinho, ela falando com o leitor enquanto os caras são massacrados no fundo, e ela contando contando, né, terminando a história enquanto ela envelhece no final, mostra ela com filho, se tornando uma senhorinha. Poxa, é bonita demais. Realmente, aqui sim a gente está falando de uma edição comemorativa, de algo para a altura de Sandman. E vocês não acharam essa desejo, naquele close inicial, principalmente, a cara da Angelina Jolie? Agora que você está falando, lembra mesmo. Dá mais uma olhada aqui. Não me marcou, não. Deixa eu dar mais uma... Não me atentei também, cara. Se... É a de 60 segundos ou é a de Eternos? 60 segundos é aquele Nicolas Cage, né? Lembra ela novinha, realmente. Aquele filme dos hackers. Aquele dos hackers, isso. Lembra ela novinha, sim. É uma boa Angelina Jolie, é um bom filme, cara. Ah, eu ia falar que a passagem que o Mauro comentou, o detalhezinho dela envelhecendo no final, eu achei maravilhoso, né, meu? Ao invés da gente ficar fazendo eufemismo pra elogiar o Manara, né, aqui é justificado. Não tô elogiando a entrevista da Playboy, não. Tô falando esse final dela envelhecendo, assim, eu achei maravilhoso, cara. Mas muito legal. É, e o Manara é um caso à parte, pelo amor de Deus. Não cancelem ele nunca. Não é o caso, gente. Vamos deixar o Manara fazer Mulher Bonita, que é o talento do cara, né, meu? Acho que nem aquela capa da Mulher-Aranha conseguiu cancelar ele, então não vai ser mais nada que cancela, não. É, vamos ser honestos que aquela lá passou da conta, né, meu? Assim, né, não é... Quebrou a coluna. É, não justifica, mas aqui eu acho assim, ele tem às vezes algumas... Não é nem cafonice, é realmente ele, às vezes ele passa do ponto, né? Que nem a bruxa chupando a linguiça, né, meu? Assim, sabe? Mas, por outro lado, o cara tem uma sensibilidade até de tocar mesmo o feminino, né? Que essa passagem da idade da protagonista, eu achei, puta, cara, achei maravilhoso, cara. Eu gostei mesmo dessa história. Eu acho a Desejo um dos perpétuos mais difíceis de trabalhar, porque ela vai estar sempre nessa nota só, né? E, então, eu acho que aquela caracterizou bem, assim, né? Eu acho que aqui ela tá bem caracterizada aqui, e na próxima história, eu acho que assim, que é elucidativo, assim, é esclarecedor, assim, o que o Gaiman deixa claro a respeito da Desejo, né? Mas essa história, eu acho ela uma das melhores de toda Noite Sem Fim, poderia até ser a melhor se não chegasse aí na terceira história, que é essa daí. Essa, eu, na minha opinião, é o que justifica toda a coleção, assim, toda a reunião das outras histórias. Tudo guarnição, a principal é essa história que o Gaiman queria contar, cara. Eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade em alguns perpétuos. Talvez eu já tenha falado sobre isso quando a gente gravava a série clássica, mas assim, com relação a essa subjetividade deles, né? Eu acho que os perpétuos que têm mais subjetividade, assim, são assim, a Desejo, a Desespero e a Destruição. Eu digo assim, subjetividade no sentido de ser difícil você entender como é que eles três atuam, né? Se praticamente tudo depende, assim, do livre-arbítrio das pessoas, né? Nessa história mesmo, eu não consigo, assim, visualizar direito o grau de influência da Desejo aqui. Ela até brinca com isso, né? Quando a donzela pergunta se vai receber o que ela quer, né? Aí a Desejo diz, claro que não. Aí a donzela, então, o que vai me dar? Aí Desejo responde, um sorriso e lhe pouparei alguns dias de viagem. Quer dizer, se ela não tivesse topado com o Desejo, será que o resultado dela conquistando o filho do chefe do clã, será que não tinha sido o mesmo? Ou será que a Desejo conseguiu atiçar ainda mais o fogo dela, né? Eu sempre me perco assim nisso, né? Principalmente depois daquela decisão do Destruição, assim, de abandonar seus deveres, né? A Destruição acontece de qualquer forma, né? Do mesmo jeito que o Desejo, né? E o Desespero aconteceriam de qualquer forma, né? Eu sempre fico com essa dúvida, assim, sabe? Eu acho que o Gaiman gosta que a gente tenha essa dúvida. Não sei o que é que vocês acham disso. Eu acho que especificamente nessa história, ela acaba catalisando a capacidade da Kaia, né, da personagem principal, não de desejar, mas de ser objeto de desejo, né? Então, eu não acredito que aquela que saiu da vila até a do Kaia lá, indo inclusive na frente de todos os outros mensageiros para poder encontrar ele e avisar, ó, volte para casa, seu pai morreu. Se ela não tivesse encontrado Desejo no caminho, ela não resistiria àquela proposta dele de fazer coisas de homem e mulher logo na primeira noite. Por mais que ela visse que ele fazia isso com outras e abandonava e ia pra próxima, me parece, pela construção, o personagem da história não é tão longa assim pra gente conhecer o personagem como um todo, mas me parece que aquilo ali despertou nela. Até como eu falei, aquele textinho que ela fala sobre o sonho, né? Que a história é sempre a mesma, é que é alguém querendo alguma coisa, ou seja, alguém desejando algo, né? Mas o sonho faz com que geralmente as pessoas consigam. Ou se não conseguirem, aqui pra nós, né? Fica uma lição, fica a história em si, pelo menos, que o sonho vai atrás, é a história, né? E ela não, o trabalho dela ali, a essência dela é o querer em si, né? Como ela diz assim, você ter o que você quer não é garantia de você ser feliz. É uma jornada, também é uma história, né? No último análise, né? Talvez por isso eles não se biquem, os dois irmãos. Mas eu entendo nesse caso aí, Luiz, que ela deu uma sacudida na personagem para que ela mudasse o rumo ali e usasse o desejo em prol dela, não fosse usada pelo desejo, né? Eu acho que o ponto é bem nesse finalzinho. Não é que ela mexia com o que a pessoa desejava ou fazia ela ser desejada. Eu acho que ela tornou a protagonista capaz de manipular o desejo dos outros. Ela entender como funciona e usar o desejo para conseguir o que ela queria. Ela usou o desejo daquele cara que ela gostava e que ela não atendeu num primeiro momento para conseguir conquistá-lo, casar com ele e tudo mais, e usou o desejo dos assassinos para jogar um contra o outro até que chegasse o pessoal e eliminasse eles. Então, a desejo faz isso, né? Lá no Sandman a gente vê que ela manipulava, por exemplo, tinha aquela stripper no Vidas Breves que ela encontra no final e ela usa o desejo dela de ser famosa. Num breve contato, depois que tem a explosão da boate, e ela transforma a personagem para ela virar, sei lá, uma autora de sucesso, né? Aparece ela num talk show depois mais pra frente. Ela faz isso com essa protagonista, ela faz isso com a personagem da história lá do sonho, que a gente vai falar mais pra frente. Ela realmente toca a pessoa e transforma ela, faz com que ela use melhor os desejos dela, entenda melhor o desejo, e às vezes, e ela mesma faz isso, ela vai manipulando muitas vezes pro mal, né, para conseguir os objetivos dela, não digo nem pro mal, mas para conseguir os objetivos egoístas dela, para ferir o Morpheus, enfim, ela realmente, na minha opinião, talvez seja, tem a questão que a gente conversou no Vidas Breves do Destruição, da passagem dele, né, do contato com ele, o que causa para as outras pessoas esse contato com ele, mas talvez a desejo seja ainda mais grave nesse aspecto, né? Todo mundo que tem um contato mais próximo com ela é modificado e passa a utilizar de uma maneira diferente o desejo dos outros e o próprio autoconhecimento. Não, isso não é um sonho. Na verdade, é justo o contrário. Meu irmão fala de histórias. Vou lhe dizer a trama de todas as malditas histórias dele. Alguém quer uma coisa. Aí está a história. Em geral, todos têm o desejo atendido. A maioria das pessoas tem um querer bruxuleante como uma chama de vela. Você, por sua vez, tem um querer como fogo na mata. Então, devo alertá-la. Conseguir o que deseja e ser feliz são duas coisas bem diferentes. Coração de uma estrela. Cronologicamente, se você fizer uma timeline organizando a trajetória de Morpheus, essa história é a mais antiga de Sandman, né? Ela acontece há centenas de milhões de anos, né? Quando estrelas e planetas ainda eram apenas gases nobres, né? Quando a vida estava só no começo, né? O game até brinca com isso, né? Ele diz, abre aspas, né? Foi prazeroso explicar algumas coisas. E lá nos extras dessa Definitiva 5, né? Tem o roteiro completo e, claro, as linhas guias que ele define para o artista Miguel Ancho Prado, né, seguir. E aí o Gaiman, ele já começa se desculpando, né, pelo atraso no envio do texto, né, porque admite que ficou enrolado, travado, até ele se encontrar durante a escrita, né, justo por se tratar de uma história ambiciosa, né, daquelas, segundo ele, que os leitores vão lembrar e adorar, né. Aí nesse roteiro ele apresenta para o Miguel Ancho o elenco, né, de forma bem didática, né, porque o artista simplesmente podia nunca ter lido Sandman, né, e é bem legal, né. Eu vou passar a bola para você, Reginaldo, porque eu sei que, como você falou ainda agora, você ama esse conto, né, não só porque aborda as origens de algumas coisas em Sandman, mas também os próprios primórdios, né, do universo DC regular, né. Fala aí, apresenta essa história e dá tua opinião sobre o traço desse artista. Então, o que eu acho, né, eu acho que essa história fermentou na cabeça do Gaiman durante um tempo, porque ele tá muito confortável nessa história, ele sabia o que queria contar, como contar, e aí ele insere alguns elementos assim, que são maravilhosos assim, pra quem leu Sandman inteiro, ou pra quem gosta das interações de Sandman com o universo DC. Então eu acho fabuloso esse conto, eu acho ele legal demais, acho esclarecedor algumas questões, a gente consegue até fazer, claro, você vai extrapolar do ponto A ao ponto B, mas você vai, eu acho que já dá pra gente ter uma ideia pouco mais do que são essas entidades dos perpétuos, assim, né? Eu acho maravilhoso, assim, tudo, cara, a construção, o ritmo, não era pra ser minissérie, não era pra ser nada disso, tinha que ser esse conto mesmo, assim. E o artista, né, eu até tava com medo de acertar ou errar a pronúncia dele, então eu até arrisquei aqui um... A soletra, né, Reginaldo? Não, eu ia pôr o áudio dele, que eu escutei direitinho, assim, que eu falei, pô, mas que é isso? Como é que fala? Porque ele é da Galícia, não é isso? Então é difícil de falar, né? Assim, não é, eu acho que não é. A gente fala Miguel Ancho, mas eles falam Miguel Anjo Prado, né? E é até difícil, dá até um curto-circuito na cabeça você achar esse J aí no nome dele. Miguel Ancho Prado. Achei, ó. Falei, ó. Aqui. Né? Mas eu acho, assim, ele ideal pra história, porque ele deixa ela com um ar onírico, assim, um ar ideal mesmo, assim, de começo de mundo, né? Assim, ela parece mesmo um Gênesis, assim. Então, pra eu contar a história, né, você começa, e isso eu já achei fantástico. Quando eu li, eu não lembro da percepção que eu tive, mas agora, na releitura, eu tinha esquecido quem é o narrador. Eu não lembrava disso, né? Que o narrador, ele não se identifica e você não reconhece quem que é, né? Mas logo em seguida você já vê, né, aquela personagem azul, que é uma mulher, né? Ela parece humana, né? Mas ela é azul. E logo em seguida você já identifica já que ela parece ser uma Oana, né? De O, assim, ela tá manipulando uma energia verde que você já, de cara, porque essas associações você faz muito fácil e muito rápido, né? Então você associa a energia verde com o poder dos Lanternas Verdes, né? Nisso já aparece o Morpheus, que eu também não tinha identificado isso, né, Luigi? Eu identifiquei com o roteiro, que ele tá modificado, ele não é todo em tons de preto, ele tem umas mechas azuis no cabelo, assim, né? Então você vê que os perpétuos, eles ainda não estão com aquela, vamos dizer assim, não é a forma, a apresentação que a gente se acostumou a ver na série Sandman, né? Então, tá ele e essa mulher viajando numa bolinha, assim, no espaço, que parece até, me remeteu àquele filme A Fonte, né? Que eu adoro, cara. Acho muito legal, mas é mais ou menos aquela ilustração, né? Não é uma nave espacial, é uma bolha no espaço, né? E eles chegam num lugar, assim, maravilhoso, que é uma construção. Parece, lembrava muito aquelas estruturas do Olimpo que você via em outras histórias em quadrinhos, mas você vê que é uma cidadela no espaço, né? E nessa cidadela você é recebido por uma mulher azul, que você vê que ela tá meio flamejante, assim, né? Que chama Mizar, né? E você já, em pouco tempo, né, você já vê que foi ela que criou aquela estrutura, que deve ser muito poderosa, e ela tem todo um cerimonial com o Morpheus, né? Mas ela também parece ser alguém, assim, relevante, assim, de importância, né? Então, também até assim, como o Gaiman não dá ponto sem nó, eu fui ver de onde ele tirou esse Mizar, né, que é o nome da personagem, e é de fato o nome de uma estrela, né, da constelação de Ursa Menor, e que eu achei um detalhezinho, cara, tão bacana, não tem nada a ver com a história, mas é bem interessante de falar que Mizar, ele, um dos textos mais antigos árabe, fala de um teste de visão usando Mizar Alcar, chama, né? e que na verdade era assim, ela foi uma das primeiras estrelas que foram identificadas como um sistema binário, né? Porque ela é super brilhante, né? Na constelação da Ursa Menor, e ela tem do ladinho dela uma estrela bem menos brilhante, menor, que chama Alcar, né? Então, a pessoa que conseguisse ver essa estrelinha mais clara do lado, bem encostada nela, ela teria hoje o que seria correspondente no nosso teste de visão, aquela visão 20-20, né? 20 por 20. Né? Então, é um detalhezinho assim, interessante que não tem nada a ver com a história de fato, né? Mas o que eu acho mais interessante é que, aos poucos, você vai reconhecendo, né, a família dos perpétuos vai sendo reapresentada e eles estão numa configuração que você não reconhece. É o sonho, o devaneio, né, sendo super simpático e falando que a Desejo é a irmã que ele mais gosta, né? Aí você fala, pô, mas e a Morte? Aí a Morte aparece, criando assim um climão na reunião, né? Porque eu também associei a uma morte, é uma morte jovem, que ela ainda não processou direito, e eu acho que também as outras entidades presentes lá também não tinham processado direito a passagem da Morte, né? Então ela está ainda não achando o lugar definitivo dela, sendo até um pouco soberba, assim, fria, né? As outras criaturas, claro, com medo, porque se trata da Morte mesmo, né? Então todos eles são assim. Você vê a Deleite, que eu achei bem pouca mudança, assim. Eu já disse para vocês também que eu tenho uma certa dificuldade com a Delírio e com a Deleite, né? Você vê o Destino, relativamente parecido. Você vê o Destruição numa forma familiar, mas ainda, né, aquela figura bonachona, né, às vezes até meio atrapalhada. Uma das mais curiosas que eu achei foi a Desespero, né, que parece ser uma versão, a primeira versão da Desespero, né, e ela é mais alta, ela é muito parecida, né, ela é encorpada, né, assim, nua, né, só que ela tem uns filetes vermelhos, que parece tatuagem ou varizes pelo corpo, e ela não tem aquela presa de javali na boca, né. Tudo isso é curioso, é apresentado realmente, assim, que você está vendo. A leitura que eu fiz é que são os perpétuos ainda se encaixando no que eles seriam, né, por toda a eternidade. Então eles ainda não estão muito definidos, né, e curioso é que a companheira, né, a namoradinha que o Morpheus traz, ela aos poucos também vai identificando que é uma reunião de estrelas, né, de corpos celestes, de até pesquisando, eu achei engraçado que tem uma hora um quadradinho só falando, que é um anjo, né, uma criatura branca com asas, falando com uma manchinha que parece um buraco negro, assim, pequenininho, né, e ele fala que é uma dimensão e tal, e algumas pessoas sugerem que é a quinta dimensão, né, aquela quinta dimensão, né, da onde vem os duendes lá do super-homem, né? Então, um detalhezinho, isso daí não é confirmado não, mas eu acho bem interessante, né? E os sóis que aparecem, né? Aparece o Hal, bem legal, relativamente parecido com o super-homem, no queixo, assim, pelo menos, né? A Mizar, que eu falei que ela é uma estrela, né? Aparece o nosso sol, bem pequenininho, assim, bem desastrado, assim, você vê que é uma estrela nova. E aparece, né, vamos dizer assim, o talarico da história, que é o sol de Oa, né? Storoa, que ele é chamado, né? Que foi, eu também pesquisando, eu vi que foi o Gaiman que inventou essa história de Star War, né? Mas é realmente interessante que a moral da história no final é aquilo lá que eu falei, assim, né? A Morte é a Morte, né? Ela não é uma representação da Morte, e o Gaiman deixa isso bem claro. Desejo é Desejo, então ele não faz outra coisa além de ser Desejo, né? Ele não tem outra finalidade, né? Não dá pra esperar isso, né? O Morpheus tá errado de esperar outra coisa do irmão-irmã dele, né? Ele só vai fazer isso, ele vai fazer Morpheus desejar a mulher e o Sol também desejar essa mulher. Talvez ele tenha uma pontinha aí de maldade nisso, mas eu vejo mais como Desejo é Desejo e até Destruição, né? Ele não foge muito daquilo, né? Destruição tem que ser Destruição até para ter esse processo, né? O processo das estrelas, do núcleo das estrelas, né? Que é um processo, de certa forma, gerenciado pelo Destruição. Cara, eu acho muito legal a essência dessa história, né? E foi o que eu falei. No finalzinho, né, depois do Morpheus tomar um toco, levar, acho que é o primeiro, essa história é o primeiro fora do Morpheus, né, no finalzinho acho legal, porque você vê que é o Sol contando a história como se fosse pra filhinha dele, que é a Terra, né, cara, eu acho isso lindo, assim, eu achei inesperado, não lembrava na releitura agora, e eu acho que fecha com chave de ouro esse conto, assim. Eu coloco entre uma das melhores histórias de Sandman, cara. Agora, viu, Reginaldo, nesse roteiro do Gaiman, né, que tem, né, nessa edição 5, edição definitiva 5, ele descreve a desespero 1.0, assim, ele vestida, né, e não nua, né, com algo que lembra asas aranhentas que projetavam filamentos, né. Aí o rosto seria parecido com o da desespero 2.0, né, com presas e um semblante meio louco, mas assim, com uma grandeza e uma beleza que a versão posterior não tinha, né. Quer dizer, o Miguel Ancho, ele não seguiu bem essa descrição do Gaiman, né? O que a gente vê, eu acho que é uma versão mais amenizada, né? Da desespero 2.0, assim, menos sofrida, mas ainda assim, obesa, né? Nua, né? Mas com o corpo, como você falou, recoberto, assim, de tatuagens. Na verdade, eu acho até que ficou melhor que a encomenda, né? A participação dela é bem curtinha, bicho, mas eu acho muito marcante, né? Porque ela é meio que aquele meme, né? Do diabo tentando a criança, né? Buzinando no ouvido do Hal pra criar vida incrível. Krypton, que era um planeta instável, e como seria belo que só uma criança escapasse para lembrar, lamentar e se desesperar, bicho. Pô, eu achei isso muito foda. E a outra coisa que eu acho interessante, você também comentou, que é esse humor bem depressivo da morte, né? Porque eu acho que, como você falou, né, a gente ainda tá na aurora dos tempos, né? E eu fico imaginando também que a morte tá se habituando, né, com seus deveres, né, que são naturalmente tristes, né? E até que um dia, talvez milhares de anos na frente, ela comece a aceitar e ver que ceifar vidas é um processo essencial, né, para manutenção da própria vida, né? Essa história me encantou. Na verdade, uma coisa curiosa é que quando o Luigi sugeriu da gente gravar esse Noite Sem Fim, eu não lembrava de ter lido. Assim, o que é que tem nessa edição? Não lembrava, não fazia ideia. E aí fui pegando as histórias, fui lembrando de ter lido elas, física, em algum momento, e percebendo outras coisas, como essa questão aí do narrador dessa história, que eu não me recordava de ter sido a Terra, enfim, o Sol, né, conversando com a Terra e tudo mais. E é uma coisa muito legal mesmo, adiciona uma camada ali, principalmente a gente vendo o bobo, né, que é o Sol ao longo da história. Na época não tinha percebido essa coisa da quinta dimensão, não, hoje relendo não percebi também, mas boa sacada aí do Reginaldo. Eu gostei muito dessas retratações, eu achei muito legal como o Destruição parece mais velho, né, parece que um anão de Senhor dos Anéis, só que gigantão. gosto muito mesmo, repito, da ambientação. Isso é uma coisa que os diálogos, as coisas que o Gaiman gosta muito, né? Uma coisa que a gente vai ver depois lá no Teatro do Mistério, Teatro da Meia-Noite, perdão. E acaba sendo uma diversão à parte, né? Você até esquece, a história podia dar em nada ali, podia acabar e não ter nada daqui da traição, da narração e tudo mais, você ia acabar se divertindo por conta disso. E a arte realmente é maravilhosa. Eu lembro de ter comentado até com um amigo quando eu reli agora, disse assim, e até o que a gente falou em programas anteriores, que parece que Gaiman quis fazer justiça, né? Depois de tanto desenhista ruim que a gente teve que aguentar na mensal, aqui ele pegou só gente boa e fez coisas à altura do que o universo de Sandman merece. Ah, exatamente por aí. Engraçado, a primeira vez que eu li, me passou batido toda a história, né, de Oa, dos Lanternas Verde, da Killala. Tá, começa a história, ela tá aprendendo a manipular o fulgor, né, que ela chama, que é essa chama verde, que é o que vai gerar as lanternas, que é o que vai gerar tudo de Oa. Realmente ela fica apaixonada por essa chama, que é o que alimenta o planeta, e dá a entender que realmente ela vai criar, né, aqueles guardiões de Oa, as lanternas, tudo surgiu daí, né? É muito legal, eu não tinha me tocado disso da primeira vez, tinha me tocado o lance do sol, tudo, mas essa relação com Lanterna Verde, para mim, saltou os olhos agora nessa minha releitura. Eu achei, sabe o que me chamou a atenção também nessa releitura que eu achei interessante? Principalmente, né, depois que a gente revisitou Vidas Breves aí no podcast, a gente comentou, né, que todo mundo que vai tendo algum contato com Destruição acaba ferido por ele, acaba sendo destruído, né? Foi o que tinha acontecido lá com o Orfeu, com todo mundo lá que vai cruzando com ele durante a história. E aqui também acontece, né? Aqui lá ela estava feliz ainda nesse relacionamento com Morpheus, ela estava ainda se encontrando nessa corte, e quando o único diálogo que ela tem com Destruição, ele solta que o Morpheus precisava de alguém, que ela tinha sido manipulada pela desejo, os dois tinham sido manipulados pela desejo para se encontrarem, e ficou essa pulga atrás da orelha da Killala, né? Ele fala e depois ele solta, não, eu disse algo inapropriado, mas é o que ele faz, né? Aquilo que a gente conversou. Ainda que involuntariamente, todo mundo que tem contato mais próximo com ele acaba destruído. E o relacionamento do Morpheus é destruído aí, né? A desejo manipula ele pra gostar dela, ela pra gostar dele. Ela sabendo, né? Ela depois é sarcástica com ele, sabendo que ele tava ferido e tal, né? Mas você vê também aí cada um dos perpétuos sendo o que eles são, né? É muito bem retratado em pouquíssimas páginas. A história realmente é fora de série. Ainda sobre esse roteiro, bicho, que é bem legal, bicho. Eu recomendo todo mundo dar uma olhada nisso aí, porque essa descrição é muito boa e tem uma parte aqui que ele fala da deleite, né? Ele tá descrevendo como é a deleite para o Miguel Anjo Prado, né? O Miguel Anjo, né? E ele diz que é a deleite, né? Não a delírio. Aí ele diz, nós a vimos em vidas breves, né? Então, eu acho que eu até comentei isso quando a gente gravou Vidas Breves, que eu tinha aquela suspeita daquela cena lá, quando ela tá discutindo lá com o Destino, e em um determinado momento ela começa a falar coerente, né? A gente discutiu isso, mas agora eu tive a certeza disso, que nesse momento lá em Vidas Breves, o Gaiman fala, né? Então, ela voltou a ser deleite, por um piscar de olhos, né? Então, achei bem bacana isso. Por falar em olhos, se você reparar, quando ela fica desse jeito em Vidas Breves, os olhos dela ficam de uma mesma cor, né? E aqui na história ela oscila entre o verde e o azul, mas não separado, né? Um verde e outro azul. Uma hora os dois são verdes, outra hora são azuis os olhos. Como se ela tivesse aí uma fase de transição, né? Eu acho ela a mais sem graça, na minha opinião. Acho que eu vejo deleite, tanto deleite quanto delírio, uma outra coisa. Embora eu adore a história do Sienkiewicz aí que vem depois. Mas o que eu acho, assim, com concordo bastante com o que o Mauro falou. A leitura que eu fiz foi essa, é que assim, vamos dizer assim, o andamento da história com o Morpheus, ele vai pontuando com a passagem dos perpétuos e mostrando que eles ainda não estão definidos, mas o que eles são de fato. Porque eu acho, na minha opinião, na conversa, né, você vê que na conversa do sonho com a desejo, ele agradece ela pela Killala, mas é ele que desejou ela, e ela não desejou ele, ela encontrou ele no sonho, ficou encantada, claro, né, porque é uma figura divina, né, toda essa história tem esse aspecto de mitologia grega, assim, da figura humana, né, sendo seduzida pelo divino, assim, né. Então, assim, eu acho que não é que desejo tocou, ele foi encontro da desejo, e quando ele apresentou a desejo para Killala, aconteceu o contrário, ela passou a desejar alguma coisa que não precisaria ser necessariamente o Morpheus, ela desejou o sol quando ela conheceu, o sol dela, que conheceu a vida inteira, e o sol já tava, se você olhar, e também nesse roteiro, ele fala toda hora, fala, ó, põe o Storoa olhando para ela fixamente, e aí, ó, mostra o detalhe do olhar dele para ela em vários quadrinhos, né? E eu acho que é isso, aquilo lá ele encontrou a desejo, e depois o Morpheus vai procurar a desejo, e ele passa pela desespero. Então eu acho que eu pelo menos fiz a leitura que ele tava desesperado lá, né? Porque ele entendeu o que tava acontecendo, né? Já entendeu, né? Ele já tinha visto, né? Que ele vê ela beijando o sol lá dela, ele se beijando, né? E aí ele vai pra desejo, e a desejo fala, é o que eu sou desejo, só que a função não importa. Eu vejo, por exemplo, os dois polos aí, o destruição, ele é contido, é involuntário, ele, né, ele chegou num ponto que ele abdicou de ser destruição, porque ele, em essência, foi quando o Morpheus foi em busca do irmão que ele construiu a ruína dele, né? Eu acho que ele tem uma, vamos dizer assim, um viés bom, ou vamos dizer assim, que ele compreende que, embora a função dele seja destruidora, ele consegue mudar o polo da coisa. E a desejo não, a desejo, ela, embora ela também seja involuntário isso, ela ser desejo, pronto, acabou, e as coisas vão acontecer por causa disso, quem for encontro de desejo vai ter isso daí, ela é perversa com o irmão, né? Ela fala detalhes dos dois, do encontro dos dois, né? Da Quilala com o Sol. Então ela é maldosinha, assim, né? E essa é a diferença. Aí é que tem esse rompimento que você vai ver durante toda a série Sandman, que eu acho legal demais, cara, assim. É muito legal, cara. Eu realmente acho todos os irmãos interessantes, inclusive o Destino, que eu sei que você não acha ele muito legal, Luiz, né? Mas essa história também, pra mim, define muito bem a Desejo. Muito bem, cara. E também o detalhe, né, da desespero apontando, e você vê o anelzinho dela com o gancho, né, como se ele já tivesse fisgado pelo desespero também. Muito legal. A morte, né, você vê a morte, a essência da morte nas histórias atuais é ser cativante, e ela se entende tanto. Eu falei da Fachada como uma história boa dela, mas não chega nem perto do Som de Suas Asas, né, cara. Aquela edição de Sandman, se eu não me engano, é a oitava, né, aquilo lá é fabuloso, cara. Aquilo lá é praticamente, olha, é um dos pontos mais altos de Sandman, é o Som de Suas Asas, né, e define muito bem quem ela é, depois, assim, de ter passado por tudo isso, porque eu acho que é nesse começo aí de universo, vamos dizer assim, muito pouca gente tinha morrido, já era realmente traumático o processo da morte, e ela mesmo não se compreendia assim, ela falava, porque não é que ela é a ceifadora, né, às vezes a gente sugere ou fala dela como ceifador, como se ela estivesse atrás das pessoas, e não é isso, é as pessoas que vão ao encontro dela, e é natural, é um processo natural, e acho que a hora que caiu a ficha nela, ela falou, vou levar de boa as coisas, vou levar tranquilo, é isso que eu sou, e eu defino a vida, né, então, cara, eu realmente pontuo essa história, vale a leitura, vale a releitura, vale você ler de tempo em tempo, vale você ler nesse, pelo menos eu acho válido, você ler ela depois de terminar 75 edições de Sandman, porque realmente é riquíssimo a leitura que você faz dessa família, assim, né, que também nem acho que é uma família mesmo, é uma forma como a gente enxerga os perpétuos, né. Até o título é redondinho, né, bicho, porque você pensar, né, o coração de uma estrela, né, então o coração é a Quilala, né, a estrela é o Stoa, né, achei bem legal isso aí. E ele, né, Luigi, eles falam que depois que ela morre, porque ela tinha ela era uma mortal, ele levou ela pro núcleo da estrela, né, pro coração da estrela, né, então tem um duplo sentido, né, assim como também uma parte que o Destruição fala, que ele se refere exatamente a isso, né, o coração da estrela. Então, olha, é um acerto, assim, por isso que a gente é tão exigente com as outras histórias, cara. Agora a gente tava comentando, né, Luigi, no Twitter, porra, coitado do Morpheus, né, não é à toa que ele virou esse choraminguento depois, pô, primeiro rolê do universo que ele vai dar com a namoradinha nova, já toma uma galha em público, porra, coitado, né, pegaram pesado com ele. Ele é elegante, né, ele só largou ela lá, né, meu, assim, falou, vai embora, se vira pra ir embora, né, na minha bolinha você não entra mais, né. É a cara do Morpheus, né, cara, é o cara que comia duas colheres, ia no sonho com o maior cozinheiro do mundo, um baita do banquete, ele comia duas colheres de arroz, né? É a cara do Morpheus ser isso, né? Todos os personagens aí, todos os perpétuos estão muito bem retratados na personalidade deles, em poucos lances, né, nessa história. Mas nessa daí é sacanagem, cara, pegaram pesado com ele. Mas você para pensar, né, Mauro, assim, imagina o trauma do perpétuo, né, que quer dizer, ele já é eterno, assim, né, um trauma perpétuo. Cada mulher que ele for se envolver, né, cada relacionamento que ele tiver, ele vai ficar cismado. É minha irmã que tá armando. Você entendeu? E se você for ver, é por isso que ele é ruim de relacionamento, cara. Por isso que ele é assim, né? Porque esse primeiro baqueou ele, né? Acabou com a autoestima dele, né? É, porque não foi só a mulher. Foi a mulher e a irmã, né, meu? Ele entendeu desse jeito, né? Sim. A irmã que ele mais gostava passou a perna nele, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que ela não passou. Eu acho que é a natureza do desejo. O que ela fez, sim, foi ser perversa, né? De espezinhar ele, de ser... Foi maldosa. Isso sim. Aí teve esse rompimento. Então você para pensar. Depois tem a Nada, a Calíope. Em última instância, você for ver toda a história dele, do Orfeus, que é fruto, né, de um relacionamento, né, que também não deu certo, né? Qual que é o nome? É Nuala? Nuala? A fadinha lá, né? A fadinha, uhum. que ele parecia... Ah. Que mais cedo e mais tarde ele ia se envolver com ela, né? Só que ele morreu antes, né? Assim, então eu acho legal isso, cara. Você sintetiza exatamente quem ele é, cara. Né? Pra mim, ó, Noite Sem Fim é essa história, cara. E o resto é brinde, veio de bônus, assim. Como diz o jovem hoje em dia, Desejo alugou um triplex na cabeça do sonho. Ah, não, Maurício. Agora daqui a pouco você vai falar que o Morpheus tinha que vestir um cropped e partir pra outro, né? Porra, né, cara? Me ajuda, né? Pra toda a vida, meu, a Desejo tá na cabeça dele, meu. Porque ele não questiona ela a respeito do vórtice, né? Cara, eu acho assim demais, cara, essa rixa dos irmãos, assim, né? Você pode até, não pensei muito nisso, tô falando agora, claro, mas se você parar pra pensar por que a Desejo lamentou no final lá, né, em Entes Queridos, né? Por que ela lamentou o que aconteceu, assim, você vê que eu realmente interpreto como a natureza de cada um, né? O sonho, se ele não fosse tão soturno, assim, você até poderia falar que ele acaba idealizando um relacionamento, né? Fazendo um sonho, só em sonho funciona o relacionamento perfeito dele, e isso não existe também. Acho muito complexo, cara, os perpétuos. Eu acho uma criação, assim, maravilhosa. Por isso que eu também fico questionando muito quando aparece em Sandman Prelúdios o pai, a mãe, que eu não vejo desse jeito. É uma leitura que nós estamos... Eu até me questionei, assim, se não seria interessante essa história não ter formas humanas, né? Por que os perpétuos estão em formas humanas, né? Por que o Morpheus está com uma roupa, parece relativamente, assim, né, vitoriana, alguma coisa assim? Não vem ao caso, cara, isso. Não vem ao caso. Eu acho bem legal, assim, a forma como foi caracterizado, né? Mas se eles não poderiam ser alguma coisa até, não sei, material, alguma coisa assim, né? Porque eles não são nada humano, né? A interpretação que a gente faz deles como humano é só uma leitura, né? É só uma forma de você também encaixar na sua cabeça, né? Assim, então, cara, eu acho demais isso. É, eu concordo com você. Eu acho que o Gaiman tá dizendo pros desenhistas pra colocar assim, que é a forma como a gente consegue entender, né? Como é que a gente consegue imaginar o sonho numa festa com uma roupa daquela, né? Inglesa, clássica, alguma coisa antiga, assim. Agora, duas considerações só. Primeiro, sobre isso da Desejo, eu pensei muito por esse caminho também. E me lembrou aquela história, né? Que eu não lembro se é referenciada no próprio Sandman, mas já apareceu em outros gibis e a gente ouve por aí, que é o escorpião e o sapo, né? Que o sapo ajuda o escorpião a atravessar a lagoa, e no finalzinho o escorpião vai lá e morde, né? Enfia o ferrão no sapo. E ele diz assim: ah, você não pode me culpar pelo que eu sou, isso é o que eu faço, é o que eu sou, né? E uma outra coisa que é, até como eu tava buscando aqui, né? O gibi em inglês é Endless Night. Endless é os perpétuos em inglês, né? Na língua original. E que a tradução Noite Sem Fim é muito boa, mas ao mesmo tempo dá a ideia das noites dos perpétuos, né? Como se fossem episódios realmente que se passam em noites ou trechos da existência deles, não dá pra chamar de vida, mas de existência deles. Então, essa parte, essa coisa mais episódica tem muito a ver com a proposta mesmo, mas eu reafirmo, pra mim a grande sacada desse gibi é realmente trazer artistas que estão à altura das histórias, até acima, né? A gente tem vários artistas aqui que podiam ter escrito arcos excelentes da mensal e que a gente fica só imaginando agora, né? O Gaiman faz esse jogo de imaginação, tá aqui o meu acréscimo. Ele não é o rei, ele é o sonho, assim como eu sou o Stoa. O fato de um nome ser empregado por jovens não o torna tolo. Afinal, eu sou ou não sou a luz de Oa? Eu resplandeço sobre todo o Oa Kilala, desde que seus antepassados eram bebês. Eu cedo minha luz a vocês. Quinze retratos de desespero. Eu acho essas duas próximas histórias as mais difíceis de Noite Sem Fim. Eu acho que é difícil até de compreender, até pela natureza dos conceitos envolvidos, assim, de certa forma. Assim, eu tô um pouco indigesto, né? Nesses 15 retratos de desespero, o artista convidado é o Baron Stoney, né? Que foi a própria inspiração do Dave McKean para as capas do terceiro arco, né? Terra dos Sonhos. O Reginaldo falou sobre esse artista lá atrás, né? Na edição edição 17 da Calliope. Esse cara é referência não só para o Makin, mas para o Sienkiewicz, o Kent Williams, o George Pratt, o Dan Close, o Bill Cobb. Para o leitor de quadrinhos, ele é bem desconhecido, né? Mas ele fez muita capa para as revistas Time, a Reader's Digest, a National Geographic. Tem pinturas dele expostas no Museu Americano de História Natural, em Nova York, no Museu Espacial do National Mall, no Smithsonian, né? E Noite Sem Fim acaba representando sua primeira colaboração num gibi, né? E olha, assim, para um crítico de arte, esse material dele pode ser fascinante, né? E tem coisa muito bonita aqui, porque é como se você inserisse prosa numa capa do Dave McKean, né? Mas eu acho que, na minha opinião, não funciona. Assim, como o texto do Gaiman não é dependente da arte, tem algumas vinhetas sobre gente que passou pelo Reino do Desespero que são interessantes, né? Como a do padre abusador, né? Do peão que tem 70 gatos, né? O da audiência onde o resultado é manipulado. Mas não sei, o que é que você achou desses 15 retratos, Mauro? Olha, é impactante. É o que você falou, às vezes não casa tanto. O texto é muito rico, mas a arte, assim, ela funciona para mim, porque ela todas é o estilo do artista, todos os quadros, né? A ideia é de sintetizar a desespero e pessoas em situação de desespero em 15 quadros. E todos eles me transmitem realmente uma sensação de incômodo, de desespero, de dor, de angústia. E isso ele faz muito bem. Se a ideia é transmitir um sentimento através da arte, ele faz isso aí com maestria. É uma arte incômoda, dolorosa, angustiante. E é isso mesmo, assim, ela revela muita coisa sobre desespero, né? Sobre o que ela é, sobre como ela funciona, mas também o reflexo de pessoas em situação de desespero, né? Você falou a do padre abusador, que é descoberto e banido da igreja, então ele tá num ponto de desespero. Ou do cara lá dos 70 gatos, que chega num ponto de desespero que ele deixa eles pra morrer. Ou da amante que tá ali remoendo lá as coisas do amante que nunca vai poder ser dela. Ou do pai lá no julgamento. A do cara que perdeu o trabalho, não quis contar pra mulher, gastou tudo, passou a virar criminoso e tá no momento de desespero porque a polícia chegou lá para buscá-lo, ele não sabe o que falar pra família. Então, assim, todas situações angustiantes, desesperadoras, que é onde, né, as pessoas encontram o desespero. E eu acho muito bonito, assim, dois pontos na história no que revela sobre o desespero. Um deles é no quadro 7, em que ela tá falando, né, da relação do desespero com a desejo, aparece até uma sombra aí branca da desejo. O Gaiman fala por que que as duas são tão próximas, né? Por que que a irmã mais próxima da desespero é a desejo? Ele fala que todo mundo que chega na situação de desespero teve em algum momento alegria, desejo e a presença que torna a ausência intolerável. Aí essa parte eu acho muito legal, que ele fala, né? Sem triunfo, sem amor, sem alegria, o trabalho da desespero seria em vão. Então você só fica desesperado quando você perdeu ou tem a perspectiva de perder tudo que você valoriza, o amor, o triunfo, a alegria. Se você nunca tivesse tido alegria, você não teria desespero. Se você não almejasse alguma coisa boa, você não desejasse algo e chegasse num momento em que você perdeu aquilo definitivamente, ou tem a perspectiva de perder para sempre, de não ter mais para onde ir, não teria desespero. Então é muito legal, é muito bacana sobre o que ela é, sobre a relação dela com os outros perpétuos. E a conclusão eu também acho muito bonita, que ele fala, né, ser desespero é um retrato, apenas cerre os olhos e sinta. Então, se você tiver no momento de perder tudo, se você tiver naquele momento em que não tem mais para o que recorrer, tá ali a desespero. Basta você fechar o olho que o desespero vai estar ali contigo. Então, baita de uma história, e eu acho que assim, ela não flui tanto por causa da narrativa, realmente é o que você falou. São os textos em cima da arte, né? Ela não é tão fluida, mas eu acho que funciona. A arte te passa aquele sentimento. Se a ideia da arte é transmitir uma sensação, um sentimento, ele faz isso muito bem aqui. Essa é uma das histórias mais... Olha, é a história mais complicada de se ler, porque ela é uma prosa diagramada, nem em quadros, em imagens do artista, né? De novo, critiquei lá os balões de uma maneira geral e tudo mais, mas nessa história, principalmente, a Panini fez um puta trabalho de diagramação, de buscar fontes parecidas e tudo mais, que ficou legal, ficou muito legal a leitura. Não teve nenhum prejuízo, nem foi ruim, como a gente já viu em outros lugares. Eu até comentei mais cedo, o Asilo Arkham, por exemplo. Agora, é incômodo, é muito incômodo as histórias, o gamer consegue passar mesmo, que é esse desespero, e aí eu assino embaixo do que o Mauro falou. É como se fosse o outro lado da moeda da esperança, do ter o que desejar, do ter o que pedir, né, e esperar da vida. Eu me senti incomodado em algumas histórias, principalmente os gatinhos, coitado, lá no comecinho, você sabe que eu gosto de gato, né, então fiquei baqueado com isso aí, mas são histórias, bicho, que são do dia a dia da gente também, nesse ponto. Eu não sou muito fã da desespero como personagem, não, gosto de uma coisa ou outra dela ali, mas também nunca vi nenhuma relevância nela, mas nessa história aqui eu concordo com o que o Gamer fala na introdução, não, e a ideia de 25 retratos de desespero, e eles ainda bem que só fizeram 15, ainda bem mesmo, porque é complicado. Agora, lindo, linda a história. É um artista que tem mesmo uma pegada de algumas capas do Maquin, ou o Maquin tem pegada dele, como você falou, e tá de parabéns, repito, apanhei, sou tão criticado por criticá-la, mas isso realmente eu acabei lendo pela Nacional, pelo Escândalo Nacional, que tá muito bem feito. Reginaldo, eu tava vendo aqui que o Gamer, ele disse que usou o estilo de escrita igual ao do Tarot de Semi, né, e no livro que ele criou para a turnê Little Girls da Tori Amos, né? Na verdade, não é um tarô exclusivo do Semi, né? O nome do material é The Vertigo Tarot, com a arte do Dave McKean. Você já conhecia isso, bicho? Você tem esse tarô, Reginaldo? Eu tenho o livro desse tarô, mas as cartas eu ainda não consegui. Eu achei até uma época um preço razoável no Mercado Livre, mas sumiu rapidinho, assim, infelizmente, cara, porque eu sou louco para ter. Isso daí surgiu, acho, bem no meio da série Sandman. Foi em 95. É, no auge da Vertigo, assim, né? Porque ele explora, ele coloca os arcanos maiores, né? Os personagens da Vertigo como arcanos maiores, assim. E bem legais, assim, relativamente ele encaixa bem os personagens, assim, né? Acho muito legal, por exemplo, o Morpheus, ele é o Hierofante, né? E se você entende um pouquinho, você percebe aí que tem uma certa relação, né? Por exemplo, o Monstro do Pântano seria o Mundo. Então, acho bem legal, cara, assim. Já saiu, acho que, uma segunda publicação disso e esgota rapidinho, porque é muito bacana, assim, pra quem gosta de tarô. Ele não tem todos os elementos, né, que você espera ver numa carta de tarô, assim. Ele não é uma leitura fiel, mas tem uma boa relação, assim, né? Por exemplo, nós vamos falar depois do Wesley Dodds, ele tá como Julgamento, né, no Tarô Vertigo. Você entende, né? Ele é um justiceiro da década de 40. Eu acho bem interessante a leitura que é feita. Algumas coisas eu discordo, mas outras eu realmente não tenho que discordar, porque foi feito um encaixe muito bem feito, né, cara? O Luigi mandou a foto aqui do Tarô pra gente ver. Provavelmente, com certeza, vai estar na publicação do podcast. E eu tava lamentando aqui, fiz a piada até, né, que se sair de novo vai sair com o logo do Black Label, que é um negócio sem graça, né? Não ser Vertigo, pra gente que acompanhou, que leu na época, enfim, que cresceu lendo Vertigo. Vai virar The Black Label Tarot. É, imagine. E outra coisa que eu tava reparando também na imagem é que tinha um logo da DC Direct, que é a divisão, né, de merchandising da DC, o que ela fazia diretamente, boneco, estátua, máscaras e todo esse merchandising, né, que não existe mais também, então ia ter que ser licenciado aí pra outra empresa e Deus é quem sabe qual seria o cuidado que eles teriam se refizesse esse material. Mas, Reginaldo, comenta aí o que é que tu achou aí da historinha da Desespero, né, que você é bem fã da personagem, né? Cara, eu acho muito legal, né? O que o Maurício falou é verdade, e que também o Gaiman fala na introdução, né? Que ainda bem que saíram só 15 retratos, porque 25 realmente ia deixar todo mundo querendo cortar os pulsos, assim, né? Eu acho que se um autor, para desenvolver uma história de desespero, assim, se afundar bem, assim, entrar bem, assim, na essência do personagem, ele é angustiante, né? Desespero, ela é angustiante, né? Eu ia falar que a desespero é desesperadora, e de fato é isso. E essa história, ela é difícil mesmo, ela não tem uma trama, ela é simplesmente descritiva. Quando você termina de ler, é igual aquele ligue os pontos, assim, que você liga um pontinho no outro, e a hora que você termina, você vê que forma uma imagem. Então é exatamente isso, esses retratos, essas narrativas, você vai ligando uma a outra e você vai ver que o que tem em comum, o sentido que tem em comum é a desespero, né? Ou é a sensação de desespero. E ela, por incrível que pareça, ela é bem familiar, cara, pra gente, assim. De um jeito ou de outro, você já esteve nessa situação, né? Então, eu acho, como um trabalho, assim, criativo, eu acho sensacional. A mensagem que é passada com perfeição a ponto de você identificar a sensação, né? Eu só acho ele realmente difícil, mas aí, da série, do conjunto, eu acho ela uma das melhores também. O beijo dela é um beco sem saída. O beijo dela é seu toque, é seu hálito, são seus dedos. É o que resta depois que a gargalhada termina. O beijo dela são as trevas. Entrando. Como eu disse lá atrás, o Bill Sienkiewicz perdeu o prazo, né? E foi o último artista a entregar suas páginas. Um dos motivos é que ele mesclou na pintura imagens geradas por computador e desenho, né? Na verdade, eu acho que esse conto sobre a Delira é ainda mais complicado que o da Desespero, né? O que você achou dele, Maurício? Aliás, você conseguiu entender essa história? É um fio de história, né? É um grande delírio, aparentemente, aí, mas tem um plot bem simples e que o Gaiman não deixa muito claro, não. Eu já vi algumas especulações na internet e eu não concordo muito, não. O que acontece, né, assim, destrinchando, indo e voltando algumas vezes, eu, inclusive, fui reler essa história pra gente gravar na noite anterior, na nossa gravação aqui, e eu desisti. Disse, não, amanhã de manhã eu volto aqui e leio de novo. A gente tá vendo um episódio de introspecção maior da Delírio, né, por algum abuso, alguma recaída, algum gatilho que ela teve em algum momento, e que eu entendi que o Barnabás, o cachorrinho da destruição que tá cuidando dela, né, ela que cuida do cachorro, é o cachorro que cuida dela, como o Reginaldo comentou no programa até eu, e ele pede ajuda pro sonho. Só que nesse momento cronológico aqui, a gente já tem o Daniel no lugar do sonho, né? É o sonho todo branco. E o Matthew tá lá ainda com ele, como a gente viu no final da mensal. E eles arregimentam pessoas que vivem em delírio, por um motivo ou por outro, né? Assim como a gente viu na história anterior, pessoas que estão em estado, situação de desespero aqui, são pessoas que, de uma forma ou de outra, estão delirando. São as únicas capazes de entrar no quarto figurado, físico, enfim, que a Delírio tá presa e poder tirá-la de lá. Porque nem mesmo o sonho, né? O irmão dela, um perpétuo, conseguiria sobreviver lá. E aí há uma convocação do sonho para essas pessoas. E a gente tem uma menina que sofreu um abuso sexual, que se fechou completamente, né? Parece até um desespero, né? Mas ela entra no estado de delírio mesmo. Ela desiste de viver, né? Ela apenas existe. E eu ouvi os próprios gritos no fundo da da cabeça, como diz a narração. Tem um morador de rua também que vê mensagens e imagens, tudo, e na, de fato, né, é uma mensagem do Morpheus aí no passarinho, e ele começa a escrever essas mensagens pela parede até ser guiado por lá, pelas ruas da cidade, até chegar na, onde Sonho e Delirio estão. Uma mulher com uma viagem com homens que têm filhos e lagartos no útero e tudo mais, que é uma personagem muito doida, parece que é uma pessoa assim, uma prostituta de mais idade, enfim, alguém velho que mora nas ruas, escreveu para o presidente falando loucuras. Um escritor também, que é um professor de artes, e que eu vi até que ele é inspirado num escritor realmente, que o Gaiman gosta também, me foge o nome agora, eu digo daqui a pouquinho para vocês. Aqui é o Henry Darger, não conheço, mas é, ele escreve histórias sobre crianças angelicais, que ele tem que escrever 10 páginas por noite, e quando ele não consegue cumprir essas 10 páginas, ele se pune batendo a régua nas suas partes íntimas, e ele tem uma viagem muito grande com isso, tem uma reminiscência do passado dele, que era um professor e tudo mais. E um outro que conseguiu abrir o seu terceiro, quarto, quinto olho, né, parece que ele transcendeu ou simplesmente enlouqueceu, enxerga as coisas de uma outra forma. E eles são os responsáveis por entrar nesse quarto, né, em que a Delirio está presa ou se escondeu, e conseguir trazê-la de volta. É bem, bem simples mesmo a história, Luigi. A própria jornada é bem secundária, né, deles entrando lá e tudo mais. O Gaiman se foca muito mais em falar dos Delirio, dessas pessoas, por que elas conseguiram sobreviver ali, fica em segundo plano, e a própria busca dela pela Delirio é uma página dupla, bem louca, com vários detalhes. A gente tem aqui os peixes, né, que a gente já comentou em outros programas também, como um elemento bem recorrente da Delirio. E ela volta dizendo que foi com o tempo lá dentro, é o nome da história, né, entrando. Ela está voltada para dentro, e pelo menos aquela menininha que sofreu o abuso, que tinha se fechado nessa jornada aí, ela consegue se abrir de novo para o mundo. E a gente vê que ela está com um olho de cada cor lá no final. A Adelio, né, a personagem do título da história, ela apenas volta, tem um momento ali com o Barnabás dizendo que ela machucou. E o que eu vi na internet das teorias é que esse foi um momento de cura da Adelio, né, que pode ter começado aí ou se aprofundado algum processo no qual ela vai voltar ao normal dela. Eu não vejo isso. Me pareceu que foi muito mais um novo episódio, que ela teve uma recaída, como eu falei no começo. Algo que a gente imagina que pessoas que têm depressão, problemas psicológicos de uma maneira geral, passam ao longo da vida, né? Um momento de maior fragilidade, maior sensibilidade, dispara alguma reação maior de se fechar para o mundo, de se esconder, de não sou profissional, não quero entrar tanto nisso, não. Só que dá o destaque mesmo que a arte do Sienkiewicz, gostado da arte atual do Bill Sienkiewicz, atual não, né? Não, no começo ele desenhava e finalizava uma coisa muito mais padrão, e ele foi alopeando muito na arte dele, ou simplesmente mostrando mesmo o que ele já fazia. É um gosto adquirido para quem curte quadrinhos só, quadrinho em si. Mas hoje eu gosto demais da arte dele, não encaixa para tudo, obviamente, mas quando a proposta como esse gibi e outras coisas que ele assinou, é bom demais. Eu não gostei, por exemplo, do Electra Assassina da primeira vez que eu li, mas quando a Panini relançou, eu comprei logo. Olha, eu tô falando da Panini ter relançado e sem capa para cartão ainda, viu? Se sai em capa dura, outra coisa depois, não é isso não. Tô falando lá de 2005, 2006, quando eles lançaram isso. E já tive uma outra mente, né? Uma mente mais aberta e curtindo mesmo essas colagens, essas misturas de técnicas que ele faz e tudo mais. Convenhamos que se é pro cara entregar um negócio nesse nível aqui, pode até azar mesmo e perder o prazo, né? A Shelley Bond, ela disse que ficou com vergonha porque dos artistas desse set list, né, vamos dizer assim, era que ela mais conhecia, né? E assim, ele, pô, cobrar o Bill Sienkiewicz, ela ficou meio assim, sabe? Ela achei engraçado, só que ela fala que ele é um cara de sorriso fácil, muito simpático e tudo mais, e é isso mesmo, né? Eu vi aqui na CCXP Experience e não tem como você não gostar dele. Eu já banquei isso em outras vezes aqui, que eu tive vontade de comprar um bolo de rolo e um café pra ele, trazer ele pra casa pra ficar conversando com ele e noite adentro. Maurício, mas aproveitando, bicho, eu não falei tirando onda não, bicho. Eu tive dificuldade pra entender essa história, mas assim, qual foi a situação de risco que a Delirio tava assim? Por que ela tava nessa situação de risco? Explica na história isso. Eu não consegui pegar isso, bicho. Não explica, né? Só diz que ela tá numa situação de risco. É uma personagem que manifesta muito, né, a realidade, entre aspas, dela ao redor dela. A gente sempre vê o peixinho voando, um vagalume, quando a gente vai ver, né, os vagalumes em volta da personagem na história da destruição. Enfim, ela sempre tem uma manifestação física em volta dela, né? O delírio dela se torna não necessariamente físico, mas visível. E eu acho que ela teve essa recaída, esse gatilho, né, como eu falei aí, que desencadeou uma reação muito grande e que criou, talvez, até uma zona de distorção em volta dela. Eu não falo necessariamente uma zona maleável, isso é mais pro campo do sonho. Vamos dizer assim, um vórtice, o próprio vórtice dela, né? Isso, é. O equivalente do reino dela, um vórtice, e que ela se prendeu lá dentro. E uma coisa tão forte, tão poderosa, né, na loucura, na manifestação, um surto, que nem mesmo uma perpétua conseguia sobreviver ali. Tinha que ser alguém, algum súdito dela, vamos falar assim, para poder entrar e sair dali sendo minimamente afetado e se afetado, né, positivamente, como essa menina, né? A gente teve o escritor volta, né, com mais motivado a escrever lá as páginas dele noturnas. O outro tem certeza que existe um significado oculto ali, né, nas coisas todas. A que eu falei, eu entendi como uma prostituta, alguém assim, mais velha e de uma certa insanidade, não parece ter muita influência, não. A gente tem também o cara lá do quinto e sexto olho, né, que diz tipo, ah, minha missão foi cumprida, um John Constantine delirante, vamos dizer assim. Então, cada um foi tocado ali de alguma forma, mas não houve necessariamente uma mudança, uma epifania, nem nada, acho que salvo pra menina vítima de abuso, porque também pode revelar, né, aí vai lá, pode ser o que essas teorias na internet entenderam, e assim como a menina se curou de um abuso, o que a gente vê muitas vezes na delírio é algo parecido, né, entre a deleite e a delírio, ela passou por um grande trauma e decidiu encarar o mundo de uma forma diferente, fazer a sua própria realidade, que só faz sentido pra ela mesmo, como essa menina no começo da história, que simplesmente desiste, né, ao invés de ela alopear, enfim, delirar desse jeito, ela apenas se torna um vazio. Então, pode ser por aí também, mas é bem aberto. Eu acho que até a dica que o Gaiman dá também na introdução do Noite Sem Fim é que a história do Destruição se passa depois da do delírio, né? Então, a gente tá vendo ela ainda ali em recuperação, sendo cuidada pelo irmão. Aí ela fala que a família não quer que deixe ela sozinha nesse momento. Enfim, me parece ter sido mais uma recuperação de mais um episódio desse, não necessariamente um processo de cura em andamento. Cara, eu tive uma leitura diferente. Na minha concepção, e isso aí todo mundo sei lá, é palpite, porque a história realmente é a mais confusa, eu achei a mais difícil de todas essa mesmo, mais do que a da desespero. Eu entendi que a menina tinha sido, né, abusada, ela se fechou, e dentro do que ela se fechou, a delírio estava aprisionada dentro dela. E que o Barnabás tal reuniu esse exército de malucos, exército de delirantes, todos eles eram delirantes. Eu não vejo aquele cara como um terceiro olho, eu vejo o cara como um maluco que via peixe, que achava que abriu um terceiro olho. Pra mim são todos malucos, todos delirantes, todos afundados no reino da delírio, e aí junta a força de todos esses delirantes pra resgatar a delírio, e tiram ela de dentro da menina, e com isso a menina se solta e volta a reagir, volta a ter alguma manifestação mais positiva, libera um pouco de delírio, de fuga da realidade. Eu acho que a menina se prendeu tanto naquele desejo de fugir daquela realidade dolorosa dela, que a delírio ficou presa ali dentro, e que foi a união do esforço de todos os malucos, de todos os delirantes, que salvou a delírio e que acabou resgatando a menina junto. Mas essa foi a minha leitura da história. Eu cheguei a pensar nisso, Mauro, tem uma ligação maior, porque a menina é o que começa e termina a história, né? Realmente esse aparente paralelo aí entre dois momentos traumáticos que ligam as personagens. Mas eu entendi que ela é a mais uma que atendeu o chamado. Eu também não vi tanto delírio assim nela, né? Aí nesse ponto faz muito sentido o que você falou, de que é como se a delírio tivesse entrado aí nesse vórtice, né? De tudo que ela abre mão, de tudo que é real, pra ela não sentir nada. Eu vi exatamente isso, como a menina tava numa escuridão tão profunda e a delírio presa ali dentro, porque todos os malucos se movimentam na história, menos a menina, que ela ainda tá ali naquele lugar dela. Ela só se movimenta no final, quando, depois que a delírio é resgatada, que ela volta a sorrir e tudo mais. Você não vê a menina reagindo ali antes. Eu não vi diferença de um para outro. Todos, para mim, são malucos de último grau. São todos delirantes, que vêm coisa onde não existia. Eu não vi ali, assim, igual você falou ali. Cara, para mim, são todos, assim, gente completamente desconectada da realidade, que foi reunida e só gente tão profundamente entranhada no reino da delírio conseguiria trazê-la de volta. Não, é isso mesmo. Eu falei mais da visão que esses deliantes têm de si próprios, né? De se achar portadores de verdade, de se achar místicos, como eu falei, um Constantine deliante, enfim. Mas eles são loucos, vivem numa realidade à parte. Talvez essa desconexão deles da realidade, da nossa realidade, é que os permitisse sobreviver ali. E aí, nesse ponto, é que entra o que a menina, que não tem um delírio gigante, pode acrescentar, né? Ela tem uma desconexão da realidade, só que ela tem um vazio. Eu não vi como a relação dela específica, o trauma dela, com o que a delírio tá passando. Mas eu vi uma catarse ali no final, que as duas se abraçam, né? Como duas pessoas que passaram pela mesma coisa, podendo compartilhar a experiência. Ou até como assim, essa menina está vazia, eu posso transportar isso tudo aqui pra dentro dela, e tanto que a minha depois fica com o olho de cada cor, né, a delírio imaginando, e assim eu escapar também disso. Ela devolve coisas pra menina que ela criou, enfim, mas não necessariamente que aquilo tudo é da menina antes. Mas é isso, a história é bem complexa e pouco explicada mesmo. Acho que a ideia do game é fazer a gente viajar mesmo nessas coisas. E aí, Reginaldo, curtiu essa história doida? Eu gostei, sim. Eu não acho ela fácil também, eu acho é mais pelo Sienkiewicz, né? E gosto também que remete realmente, assim, sabe, aquele Hora do Pesadelo 3, meu, Guerreiros do Sonho, assim, que é bem doida essa reunião. Nossa! Né? É, bem doida essa reunião de pessoalzinho, assim, né? Acabou melhorando essa história na minha cabeça, viu, bicho? Ah, eu achei por aí, assim, né? Eu acho a Delirium um personagem difícil. É, a caracterização de delírio, eu acho, não é só loucura necessariamente, mas isso é uma opinião minha, assim. E essa turminha que reuniram, né, e também aparece o Daniel, né, o Sandman Branco, o Barnabás, é muito legal. Então eu achei legal a história, achei bacana, né. Eu acho ela, por exemplo, melhor do que a que vai vir agora do Destruição, né. Eu ouvi as línguas do Apocalipse e agora acolho o silêncio. Na península. Essa história do Destruição acaba mostrando, como o Maurício falou, uma consequência dessa anterior, né? Porque a Delirium, depois de ficar sob o risco, né? É sugerido que a família dos Perpétuos meio que fez uma intervenção, né? E ela acabou ficando sob os cuidados do Destruição, né? Mas eu tô me antecipando, né? Porque esse conto, basicamente, é um sci-fi com Destruição num papel menor, né? A história é narrada por uma arqueóloga chamada Rachel, que vivia sonhando com o fim do mundo. Um dia ela é convidada para participar de uma escavação no Oiteiro, né, uma espécie de monte localizado numa península em Sardenha. O elemento de ficção científica é que os artefatos descobertos parecem vindos de um futuro assim, perigoso, né, ou como a Delirium sugere, talvez até os resquícios de um universo prestes a morrer, né, o que estava em guerra. Né. O Destruição está trabalhando como um peão, né, nessa escavação, mas na realidade ele está ajudando a evitar um desastre, né, e em algum momento os sonhos de destruição da Rachel viram sonhos eróticos com perpétua destruição, né? Aí o governo aparece querendo tirar proveito da tecnologia que tem sido encontrada. Essa Rachel vai embora em protesto e pouco depois o lugar é apagado, um flash de luz, né? A arte é do Glenn Fabry, o eterno capista de Preacher, né? É bonita e talvez eu acho que é a que mais lembre um gibi convencional, né? Mas em contrapartida, o enredo me lembra um pouco o primeiro conto da morte, né? De uma pessoa comum que topa com um perpétuo e tem sua vida mudada por esse encontro, né? O que, é que vocês acharam desse conto? Quer começar, Mauro? Então, realmente ela é mais simples que os anteriores, assim como o da morte é um que acrescenta menos, né? sei lá, foi talvez o que eu tenha achado mais irrelevante deles todos. Apesar de eu gostar da arte do Glenn Fabry, é uma arte bacana, é um quadrinho realmente mais convencional do que os outros. Mas assim, em todo esse segmento é difícil você falar, não gostei da arte de tal história. Todas elas são muito bonitas, cada uma ao seu estilo. Aqui eu acho que a arte é até melhor do que a história. A história pra mim é uma perspectiva legal, seria um episódio bacana de um além da imaginação, uma escavação arqueológica em que você desenterra coisas do futuro, mas não sai muito disso, né? É uma premissa legalzinha, mas eu não vejo grande desenvolvimento e principalmente não vejo grande relação com o Destruição. Eu não sei no que o Destruição acrescentou tanto nessa história. Ah, eu também, viu? A gente espera que tenha uma explicação melhor do que aquilo ali, tem umas pistas como quando a personagem principal encontra a Deli e ela explica, né, que tá sendo cuidada ali pelo irmão, enfim, tudo aquilo que a gente comentou. E ao mesmo tempo, não sei se pode ser reflexo da minha presença dele ali, o Deli, a Destruição próxima, mas a Destruição também não abandonou seu posto, como é que pode ser? Então acaba deixando mais perguntas, e sendo um episódio que parece que faltou umas duas páginas, assim, onde se explicava o que tá acontecendo. Tipo, eles vão embora e logo depois tem a explosão, né? Como se fosse uma limpeza daquilo ali. Enfim, a gente não sabe o que é que aconteceu. É a segunda história seguida que a gente tem a pai da Delio e pouquíssima explicação porque a gente vê em volta. Agora, concordo. A arte do Glenn Fabry, menos pintada, né? Mais desenhada mesmo, é muito porra. A narrativa dele é bem legal e faz valer a história. Os personagens que ele desenha são coerentes, assim, reconhecíveis, né? Você sabe quem é quem a cada momento ali. Você espera um desenvolvimento maior, porque as cenas são muito bem feitas. Quando a personagem vai transar com um colega na tenda, né? A gente vê só as silhuetas e tudo. É muito bem feito. Dá vontade mesmo de ler mais daquilo ali, mas a história acaba de uma forma tão abrupta e sem a mínima explicação. Vou pra internet, então, pra ver o que foi, pra alguém me explicar o que é isso aqui. Aliás, essa hora que eles estão transando é a parte mais legal da história, né? Porque ela se imagina transando com Destruição e o cara, né, que é claramente inspirado no Woody Allen, se imagina fortão transando com ela. É muito engraçado. É a parte mais divertida da história. E aí, Reginaldo? Ah, essa é muito fraca, cara. História muito fraca. Eu também concordo, assim, por exemplo, a ideia é boa, né? Uma escavação arqueológica que encontra peças do futuro. Porém, eu acho que nem as peças, nem o que eles escavam, eu consigo identificar como uma coisa do futuro, alguma coisa assim, né? Que eu acho, assim, o Glenn Fabry, ele tem um talento suficiente para tirar de letra isso. Então, foi alguma orientação do Gaiman para, sabe, não deixar muito expositivo, né? O que eles estavam escavando. E a história é completamente irrelevante, cara. Assim, é ruim mesmo. Uma judiação, porque o Destruição é interessantíssimo. Essa ideia deles estarem pagiando a Delírio por algum motivo é legal. Nessa história poderia dar a explicação, a justificativa do que aconteceu com ela, né? Mas não tem isso. Então, realmente, essa daí eu até coloco ela como uma das piores, se não for a pior aí de todo o conjunto. Eu vinha tendo pesadelos. Em alguns deles, o mundo era encoberto por inundações, em outros por gelo. Às vezes, cidades ardiam enquanto quadrilhas armadas percorriam o campo, tomando o que pudessem levar consigo. Novas doenças e antigas pestes tropeçavam umas nas outras pela terra. Painéis inteiros em que nada se movia. Apenas moscas circulando cadáveres que nem mesmo carniceiros tocariam. Toda a noite, os sonhos pioravam e, às vezes, até se infiltravam no meu dia. Noite sem fim. Fazia muito tempo que eu não relia essa edição. Na verdade, eu só tinha lido uma única vez, viu, Reginaldo? Quase 20 anos atrás, né? Quando a Conrad lançou, deixa eu constar aqui, foi em outubro de 2003. Então, na minha cabeça, as historinhas desse volume eram curtinhas, talvez entre 8 ou 10 páginas. Mas, na verdade, elas têm em média 20 páginas, né? Como num gibi normal, né? Com exceção desse último, do Destino, que tem mesmo só 8 páginas, né? e a arte é do Frank Quitely, né? O Gaiman diz na introdução sobre o Quitely, sempre soube que ele era bom, só não sabia que era bom assim. E aí, Reginaldo, o homem é bom mesmo? Diz aí tuas impressões sobre esse conto. Cara, o Frank Quitely é um dos artistas que eu mais gosto. Eu adoro, porque ele desenha as pessoas assim, não é tipo o Jim Lee, né? Que todo mundo é um Adonis assim, né? Ou uma Afrodite assim, né? Uma coisa, um deus grego assim, né? O Quitely vai pelo lado contrário assim, né? Meu? Parece que todo mundo é inglês, né? Dente podre, fuleiro assim, sabe? Aquele inglês pé de chinelo, assim. Todo mundo é do elenco lá do Shameless, né? É, cara exatamente. Comprida, né? Todo mundo tem a cara comprida. Exatamente isso, assim. E eu acho lindo isso, cara. Essa caracterização que ele faz, as rugas, a roupa meio amarfanhada e tal. Eu acho isso muito legal. Mas eu acho que o elogio do Gaiman aí é bem genérico, tão genérico quanto a história, cara. Porque também não alivio, não. Ela é bonita, ela é realmente bonita, mas ela é uma prosa, né? Mas ela vai de lugar nenhum para nenhum lugar, cara. Realmente, assim, o destino talvez seja complicado de você caracterizar. Acho legal ele ter ficado pro final mesmo, né? As histórias não têm uma ordem, que é a ordem dos perpétuos, não tem. No caso aí, se tivesse, essa história teria que ser a primeira, a da morte a segunda, né? Assim, sequencialmente. Mas não, aparentemente é aleatório, exceto a história da delírio e da destruição. Mas no final, cara, ele descrevendo o universo, aquelas pessoas peladas, assim... Cara, eu não gosto, viu? Sinceramente, eu não gosto. Eu acho desperdício de talento do autor e do desenhista, cara. Porque os dois são bons, mas fizeram... Foi pra fechar a última história mesmo. Eu não vejo nada, cara. Não vejo nem sentido na história. Não, ela não caracteriza nada. Pô, seria do caramba se você visse um dia do destino. O que que ele faz? Ele acorda, ele é cego, quem é que põe roupa nele, ele se veste sozinho, o que que ele faz, ele já tá amarrado já no livro, né? E tem coisas interessantes que o Gaiman sabe fazer, ele consegue trazer o fantástico pro cotidiano, e aí não, não tem nada, né? Eu não sei se vocês têm outra opinião, a minha realmente eu não, por mais que eu adore o traço do Quitely, eu não consigo defender não, essa história. Eu acho que o Quitely, ele acabou criando a imagem mais icônica dos perpétuos juntos, né? Que é um pôster deles juntos, assim, em círculo, olhando pro leitor, né? Ele saiu em 2005, encartado junto com a edição capa cartão americana, né? Não saiu aqui como um pôster, né? Mas se tivesse, estava com uma moldura aqui na parede do meu escritório. Mas é basicamente isso que você falou, bicho. Eu não sou muito fã do destino. E é o Gaiman descrevendo o que é o personagem, né? Não acho graça. Assim, a arte é muito bonita, assim. Acho linda aquela cena lá, quando tá o livro lá do destino lá e o buraco, assim, no universo dentro, assim. Lindo, lindo. Assim, até o colorido mesmo, assim. A arte é maravilhosa, mas, assim, é pastel de vento, né? É uma arte bonita. É a descrição do que é o destino, que todo mundo já tinha pegado lá no arco, nos arcos normais do Sandman. E não leva nada a lugar nenhum, né? É basicamente para dizer que tudo que já aconteceu, vai acontecer, tá ali dentro, que ele sabe, e é isso, é o que ele é e a maldição dele. Mas, cara, né, isso aí se resume em, sei lá, meia página de roteiro. Não tem nada ali, é realmente divagação sobre nada e uma arte muito bonita. É, parece que o Gaiman tava com prazo, né, pra entregar a história. Tipo, aqueles trabalhos que a gente tem que apresentar depois do recreio e ninguém fez nada, sabe? Corre, faz qualquer coisa e é isso mesmo, gente. Você ganha uma nota mais ou menos. E aí, 3 aplausos no fundo da sala. Dos amigos da pessoa, né, bicho? Dava pra fazer. Dá pra fazer mais coisa ali, concordo com o que vocês falaram, pra tá, né, o que é que ele come, o que é que ele veste, o que é que ele faz, mas ele só lê, ele só anda pelo jardim e lê. E quando aparece na história do outro, faz umas perguntas assim, que ninguém sabe responder, nem ele mesmo tem resposta, como não teve resposta lá pra Aquilala, né? Ele pergunta pra ela, mas ela devolve a pergunta e ele não diz nada. Ou seja, é o mais vago nesse aspecto, não acho desinteressante, mas parece que ou o Gaiman não quis se meter a investigá-lo ou não quis mesmo dar mais vislumbres e deixar ele vago pra gente, só como um cara que repete sempre a mesma coisa, que ele tá lá, ele sabe de tudo, ao passo em que as páginas são passadas e que no final ele vai fechar o livro e a morte vem buscá-lo. Trabalho de escola mesmo, isso é isso, sabe? Tautológico. Cara, e o curioso é que o Destino, ele não é uma criação do Gaiman, né? Ele é um personagem da DC, ele nunca foi mencionado como Perpétuo, nem tendo irmãos, mas ele é um personagem que ele já era caracterizado assim, né? Com o acorrentado num livro, que era o livro de Destino, né? Assim, seria legal desenvolver por aí, resgatar esse passado que o Gaiman sabe fazer tão bem, né? Você vê essa relação de Krypton ser instável, tal, tudo relacionado com o Sol, é uma história da Era de Prata, cara, que o Sol de Krypton foi criado artificialmente, por isso que o planeta também era instável. Não sei se ele pegou daí, mas você vê que Sandman, vira e mexe, ele resgata umas bases da DC, assim, que são interessantíssimas, né? Que poderia render uma boa história do Destino, que eu acho que o Gaiman nunca fez nada até hoje, né? Ele podia fazer, né? O Gaiman é bom nisso, cara. Fazer, sei lá, tem um jardineiro, o Destino, quem é que cuida daquelas plantas, daquela bagunça lá? Você entendeu? Assim, é uma nota curiosa, assim, ele deixou de lado. Algumas pessoas descrevem essa última história como um epílogo, né, uma nota de encerramento, mas ela é bonita mesmo, ela, visualmente ela é bonita, mas é vazia, né, não tem nada além. Não tem o que se falar da arte do Kaitlyn, que é genial. Tem as críticas a ele desenhar a Emma Frost feia, parecendo uma tia velha e tudo mais, eu concordo. Mas em narrativa, em visual, assim, a noção que ele dá aí de vastidão desse jardim, né, a proporção das estátuas e tudo mais, você tá lá dentro, você tá vendo o Destino andando. Infelizmente, ele só anda para um lado e pro outro, né, não faz nada, não canta uma musiquinha, não tropeça, não faz nada de interessante. Isso derruba um pouco a história, assim, e concordo com você, Reginaldo. Ele dá o Gaiman, em duas frases ali, podia dar uma amarradinha com essa origem anterior do personagem, muito bem lembrado por você, e fazer, sei lá, tornar o personagem 10 vezes mais interessante com dois recordatórios. O Gaiman sabe fazer isso, acho que ele não quis mesmo se esforçar, dar na hora de entregar, disse, mas já escrevi um monte de coisa aqui, já tá bom demais, vou fazer 4, 5 páginas pro Kaito. Ele acho que são 8 páginas, né, essa última história, é bem curtinha também, não tem muito o que dizer. O Reginaldo tava falando que o Destino não é uma criação do Gaiman, curiosidade não foi olhar aqui quem eram os criadores deles, é o Marv Wolfman e o Bernie Wrightson, né, a primeira aparição dele foi em agosto de 72 no Weird Mr. Tales, né? Então, como você falou, né, Maurício, podia ser tipo um resgate dessa história, né? Fazer a primeira aparição dele, né? Fazer uma adaptação assim do Gaiman, né, para esse conto do Marv Wolfman, né? Eu acho que teria sido bem válido, né? Na verdade, você já dita pedigree, o personagem tem, né? Vira-se uma página. Destino continua a caminhar. Ele está segurando um livro. Dentro do livro, o universo. Vamos matar a saudade das análises do Reginaldo, né, sobre as capas, dessa vez comparando a da edição original com essa rosada, né, dos 30 anos, né? O que é que você achou, Reginaldo? Elas se equiparam em beleza ou o Maquin errou a mão nessa versão nova? Não, errou, né? Todo mundo tem direito de errar e o Maquin errou aí. Errou na cor, errou na arte, essas figuras distorcidas, eu acho feias, assim, muito feia a capa. Eu prefiro quando ele é até metafísico, que você não entende o que ele está querendo passar, o que ele está querendo transmitir na capa, do que esses garranchos, assim, feiosos, assim. Eu acho que da série 9, olha, eu gosto das capas da série 9, eu acho que a capa da primeira edição, né, de 30 anos, eu acho ela é uma das minhas favoritas de Sandman, para você ter uma ideia, né? Talvez até se eu for escolher uma só, seria essa. Mas essa daqui eu acho horrível, até porque a capa original é maravilhosa, eu acho. Acho que ela é super sintética, assim, ele mexe com aquela... A gente não tem o mesmo encanto que o Dave McKean tem com Máscara, né? O Dave McKean tem uma certa tara por Máscara, né? Assim, deve ser coisa do outro mundo Máscara pra ele. Mas aqui tá bem caracterizado, cara, porque no meu entender, na capa original, eu vejo talvez o Morpheus, né, tirando uma daquelas máscaras do rosto, a máscara de carnaval de Veneza, assim, né, aquelas máscaras que cobrem o rosto todo. E assim, eu acho curioso, porque ela ainda tem um olho, né, ela não é só o buraco, ao mesmo tempo ela é feita de quadradinhos que compõem algumas imagens, assim, eu acho ela riquíssima. Durante um tempo, não tem nada a ver isso, eu tenho certeza, mas eu não sei se vocês conseguem visualizar a figura de trás, que eu falei que talvez seja o Morpheus. Ele tem um desenho em torno do rosto, assim, um desenho preto, como se fosse um capuz, né, alguma coisa assim, que lembra muito aquele visual dos kryptonianos do Byrne. Então, eu fazia uma associação besta que eu achava que podia ser um kryptoniano. Porra, mas pior que parece, viu, bicho? Pois é. E eu fazia uma associação assim, mas não é. Com certeza não é. Não. Né? Mas é muito... Eu acho ela linda. Eu acho atrás ela riquíssima também. Tem uma segunda máscara, né? Com a espiral, que é sempre... Espiral é sempre uma coisa do capeta, né, meu? Assim, é sempre diabólica, assim, né? Ela até tem um significado, essa espiral, relacionado com a morte, né? Com a figura da morte. E eu acho que atrás seria... Realmente essa máscara seria da morte, né? Da irmã do Morpheus. Então, eu acho desnecessário, assim, cara. Extremamente desnecessário. Ou melhor, né? Até poderia fazer, como todas as capas foram revisitadas, mas a escolha aqui dessa, da atual, eu não sei vocês, mas eu acho ela feia, né? Eu acho até o tom, né? A capa, ela é um rosa forte, assim, né? Chapado, que ela não tem a ver, né? Ela ficaria melhor, esse rosa, num quadrinho mais tradicional, assim, né? Uma coisa mais... Não uma coisa da linha Vertigo, né? Aqui eu vejo ele seria melhor, assim, numa mensal mesmo, esse rosa, assim. Não é nada contra o rosa em si, mas é que nem isso daqui combinou, ficou esquisito. Da série 9 é a capa mais feia, na minha opinião. Cara, eu acho um equívoco horrível, né? Você numerar esse volume como o 11º, botar esse rosa aberrante, né? No meio de 10 volumes com as lombadas pretas, né? Eu acho que fica feio. Na verdade, os próximos 3 volumes também têm as lombadas coloridas. Certamente para destacar que são edições especiais. Mas, pessoalmente, eu acho uma péssima ideia. E isso nem foi uma escolha da Panini, né? Veio lá do próprio projeto gráfico original, né, lá dos Estados Unidos. Então, pelo menos essa merda a gente pode tirar da conta da Panini, né? E é errado, olha só, quando você lê volume 11, tá 11 em algarismo romano e dá uma impressão que parece volume 2. Confunde, é. Confunde. É erro do começo ao fim, cara, assim. Mas é normal também, o cara que exerce toda a capa dele, ele faz um experimentalismo por si só, né? Experimentalismo é isso, vai dar certo e vai dar errado. É que a gente ficou mal acostumado de dar tudo certo. Tudo que o Maquin faz, a gente, né, ficar de boca aberta, né? Não é o caso dessa, infelizmente. É o perfil antigo também, só que ia dizer isso. Eu também não tenho muito a acrescentar, não. Essa capa é esquisita. Só antiga, bem mais bonita. Mauro não tomou algum do Gorozinho que fica inspirado assim, tira aquelas coisas. Eu achei que ele ia comentar essa névoazinha verde, o significado dela e tal. Pô, Mauro. Eu tava esperando, né, também. Cara, essa eu não consigo ver nada, assim. Eu gosto muito da antiga, realmente, assim, o Morpheus com essa máscara de Veneza, né, várias representações nela lá, dando a entender que são as várias histórias e tal. É bem bonita, eu gosto muito da antiga. Essa nova, ela é só esquisita mesmo. Ela tem um pouco do estilo do design, né, dessas novas releituras e tal, mas alguma coisa nela não encaixa. Sei lá, não sei se são as cores muito gritantes. Não sei, né, alguma coisa nela realmente não funciona. O principal choque é sempre que destoa demais do resto da coleção. Ela em si não é feia, não, mas também não diz muita coisa. E esse rosa aí, essa cor, sei lá, grita com você, né? Você olha, coloca ela do lado das outras pessoas e se pergunta, por quê? De novo, é, como vocês falaram, não é culpa da Panini, veio assim mesmo, mas é distante demais. É estranho. Eu não peguei essa, não. Dei uma olhada na banca até, e foi essa sensação que eu tive. Se eu não tivesse visto na internet antes, eu juro pra você que eu ia achar que é qualquer coisa, menos o gibi do Sandman. O Teatro da Meia-Noite. Se a gente for tentar encaixar essa história dentro da cronologia de Sandman, eu colocaria ali dentro daquele quadrinho assim, em Sandman 1, onde tem uma pequena menção ao Wesley Dodds, o Sandman da Era de Ouro, né? Eu diria que essa historinha tá ali dentro, desse quadradinho, né? Wesley Dodds saiu de Adventure Comics número 40, né? De 1939, inspirado em heróis pulp, né? Como Sombra, né? O Besouro Verde, né? Ele também é rico, mas eu acho que ele transcende, assim, um mero status de detetive, né? Quando ele bota aquele chapéu, sobretudo, né? Uma máscara de gás, especialmente quando ele usa essa pistola que dispara vapores químicos, né? Que fazem os criminosos contarem a verdade ou os deixam inconscientes, né? De certa forma, ele não era retratado como um super-herói, mas ele acabou sendo um membro original da Sociedade da Justiça, né? O Wesley Dodds que vemos nessa edição especial é o que o Matt Wagner ressuscitou para a série da Vertigo, né? É o Sandman Teatro do Mistério, que durou quase o mesmo que o gibi do Morpheus, né? São 70 edições entre 1993 e 1999, né? E eu confesso para vocês que eu jamais li esse gibi. Por outro lado, o Gamer era fã confesso da série, né? E acaba que essa edição vira um enredo a quatro mãos, né? Com o argumento do Matt Wagner e o roteiro do Neil Gaiman, né? Bom, a história é a seguinte, né? O ano é 1939, o Sandman original vai à Inglaterra no rastro do suicídio de um amigo, né? Uma trama meio enrolada, onde tá rolando, né? Uma série de chantagens ligadas à Ordem dos Mistérios Antigos, né? Que, pra quem não lembra, é a organização ocultista do Roderick Burgess. Aí lá o Wesley reencontra uma ex-namorada, né? A Dian Belmont, né? Que eu acho que devia ser do casting da mensal, né? E no meio disso, eles vão à mansão de White Cross, né? Onde o Morpheus está aprisionado numa câmara secreta. E em algum momento, o Wesley encontra o Morpheus dentro da prisão de vidro, né? O Morpheus o faz esquecer que esteve ali e aparentemente descarta a ajuda dele, né? Preferindo ficar preso. Eu queria saber, assim, como vocês interpretaram essa cena entre eles dois e, de maneira geral, se vocês gostam, né, desse crossover meio anticlimático, né? Quer começar, Maurício? Eu não gosto da arte. Acho que a arte fica bem confusa. Me lembrou um pouco Túnel do Tempo que sai aqui do Superman, Metrópolis, e adapta ali, mistura com a história do Superman, a história do Metrópolis do Fates Lane, que eu tive por muito tempo aqui em casa, só fui ler ano passado, acho que até comentei isso com vocês na época, e é uma arte pintada, não é feia, se entendam, mas eu acho que deixa a desejar aquilo que eu falo sempre, reconhecíveis os personagens, em alguns momentos não são, ele tenta desfocar ali quando os personagens estão a uma distância maior do leitor e tudo mais, e acaba ficando uma coisa estranha, e a própria narrativa, você tem um momento no finalzinho da história que o Sandman dispara lá a arma dele de massa, essa bomba do sono aí, né, que ele ataca os criminosos, o Sandman é o Wesley Dodds, e você não sabe se ele disparou no Burgess, se ele disparou no cúmplice dele lá, né, que acaba sendo o principal vilão da história, quem é que faz as chantagens todas e que acaba fazendo o Dodds ir lá pra Inglaterra. Mas a história em si, e acho que se eu tivesse lido ela em prosa, eu gostaria mais, porque ela é divertida. Eu também nunca li o Teatro do Mistério, a Panini até publicou o primeiro arco, né, em capa dura há algum tempo, e esse encadernado rolou muito tempo aí na Amazon, e numa dessas promoções eu peguei ele por R$9,90, tá aqui na minha prateleira, mas eu ainda não li também. É uma capa bonita, a arte é legal, gosto do Matt Wagner, né, gosto de outros trabalhos dele, mas ainda não tive a chance de ler esse com calma. Me atrai a temática, a coisa meio noir, o detetive, o visual desse Sandman também eu sempre curti, mas não li, e eu gostei como ele é acessível, mesmo pra gente que não leu, eu, você, Luiz, não sei se Reginaldo e o Mauro leram, mas é acessível, você entende o que é que tá acontecendo ali de certa forma, você deduz as outras coisas, e a forma como amarra coisas que parecem ser próprias do gibi do Wesley Dodds com coisas que são próprias mesmo da história do Sandman, né, são duas, é o Sandman do Gaiman, são duas histórias ali que estão se encontrando de uma forma muito legal. Eu achei meio pai, assim, a coisa do Dodds ver o Morpheus e esqueça, sabe? Quando a gente vê no gibi, na primeira edição do Sandman do Gaiman, que foi um tropeço ali, né, no círculo de proteção, que acabou ajudando o Morpheus a ter o poder suficiente para se libertar. O Dodds entrou, saiu sem saber de nada, que tinha círculo de proteção, de zorra nenhuma, não pisou em nada, nada, não estragou nada ali, ainda saiu pisando de fininho de novo e esquecendo o que, é que tinha acontecido. Achei isso em si um pouco bobo, mas a história é muito legal, é uma história de investigação ali naquela Inglaterra pré-Segunda Guerra, né? E as conversas, os diálogos todos que tem ao longo da festa, o Dodds, a Diane, que estão rodando pela festa ali, a gente vai conhecendo os outros personagens, e até a revelação mesmo, né, do Cannon, que é aquele justiceiro, assassino, o que quer que seja que a Scotland Yard está procurando, acaba sendo o pároco da igreja, que a Diane e a amiga estão fazendo o serviço todo. Então, esses detalhezinhos da história, a forma como a história é construída, são muito legais, mas eu acho que merecia uma arte melhor. E ainda mais que fui ler agora na rebordosa de Ler Noite Sem Fim, como eu já elogiei tanto a arte, né? Merecia pelo menos ali um Glenn Febre, que tem uma arte mais básica, mais convencional. Básica não, mais convencional. Mas que encaixaria bem com essa história agora. Eu gostei bastante, porque é uma história pulp. Ela me dá uma ideia, ela tem toda aquela atmosfera noir, pré-Segunda Guerra, tem a questão do mistério, da chantagem, o Sandman do Dodds é mesmo um herói pulp, as mulheres perigosas, achei um barato a amiga da Diane, que é toda puritana, mas ela vai revelando tanta sacanagem, que ela já fez suruba, tudo que ela tinha aprontado lá na época que ela namorava o poeta dela, que era... É bem Dália Negra, né, bicho? Isso, é um barato, cara, que ela vai revelando o passado dela quando ela namorava esse poeta que era ligado à seita do Burgess, né? Tem todo aquele lance meio Aleister Crowley da comunidade, de gente de todos os estratos sociais. Eu achei um barato também o negócio do cara que é artista de cinema e que estava envolvido com o ocultismo, e que os nazistas queriam levá-lo para estrelar aqueles filmes pró-Alemanha, né, que eles produziram muito como propaganda na época da Segunda Guerra. E aí alguém solta ali que o cara na verdade é judeu, né, de nascimento. Eu assim, é muito legal, como o Maurício falou mesmo, só esses diálogos, só o lance da festa em si, já valeria, né? É quase um filme do Buñuel, né? Ali tá todo mundo dentro daquela festa e as coisas vão ficando cada vez mais malucas, mais surreais. Então é bem legal, é bem divertido. Funcionou pra mim que eu tenho zero background do Sandman do Wesley Dodds. Eu fiquei com a impressão que talvez se eu conhecesse melhor o personagem, eu teria curtido ainda mais. Mas funciona, eu achei assim, pra mim, que gosto de história no ar, que gosto de histórias pulp, me divertiu bastante. E aí, Reginaldo, você gosta dessa história? Cara, eu detesto, meu. A verdade é. Não é nem que eu detesto, eu abomino, cara. Eu não lembrava direito dessa história. Quando eu terminei de ler, eu falei, puta, foi exatamente isso que eu pensei na primeira vez que eu li. Que eu falei, pô, mas já acabou? Mas não contaram a história. Cadê a história? Ela termina, cara, sem você entender por que terminou e pra onde, da onde veio, para onde foi. Eu acho um desperdício de encontro, que poderia ser uma coisa riquíssima, era bacana demais, né? Você entender, né, a fonte de inspiração do justiceiro dos anos 40, do vigilante mascarado, né, dos anos 40. Isso daí é um retcon, assim, né? Puta, super interessante de se fazer e não serve pra nada, cara. Pra absolutamente nada. Eu li o Sandman, o Teatro dos Mistérios, quando ele saiu na mítica Vertigo lá da Abril, né? Que vinha com Hábitos Perigosos, né? Ele começou a sair ali, né? E infelizmente, ó, por mais que doa, eu gosto do Matt Wagner também, gosto bastante, mas o Sandman dele sofre desse mal. O cenário é interessante, igual o Mauro está falando, apenas porque é interessante, essa época é interessante, mas não acrescenta nada, é enrolação, enrolação, enrolação, e a história acaba e você tem um fiapinho de enredo, de uma coisa chata assim de ler. Nesse encontro, eu acho que foi agravado ainda mais pelo absurdo do Sandman, do Wesley Dodds, encontrar o Morpheus, não serve pra nada, parece que ele nem entende, fala, puta, acho que eu bebi alguma coisa lá em cima, que eu tô vendo coisa, assim. E ainda ele sai esquecendo que o Morpheus estava lá. E é um encontro, é uma página, cara, assim, é muito rápido e não serve pra nada, pra absolutamente nada. E olha que, assim, a história tem um enredo interessante, essa questão, assim, de chantagem, de ordem secreta chantageando, é bem, bem interessante, né, esse começo aí de época, assim, né, não tá tão no começo do século, né, que eu falo que é os anos 20, assim, a época que teve as guerras mágicas, assim, ele é riquíssimo, cara, assim, ele é super interessante. As lutas, assim, de poderes, assim, nas ordens mágicas, é interessantíssimo de você ler e conhecer, quer você acredite nisso ou não, é um monte de picareta, de cara, que é da natureza mesmo, deles trabalharem com ilusão, com teatro, um querendo enganar o outro e um querendo passar a perna no outro. Até rola, né, um show de mágica, né, que isso é magia, é mágica, né, tem nada a ver, isso é bem charlatão mesmo, né. Não, eu tô até falando, exagerando nas cores e tô falando da realidade mesmo, dessa época de guerras mágicas, do Crowley revelando segredos, do Matters perdendo a ordem que ele criou. Se você lê isso daí, olha, é fabuloso. Autores consagrados ingleses envolvidos nessas ordens, assim, ficando indignado, né, com o Crowley jovem sendo aquele turbilhão de reverência, né? A história tinha tudo para ser fabulosa por si só, né? E eu não acho que é, cara. Eu acho a arte feia. A gente já estava acostumado, o Vertigo tem que ser feia para ser bom, né? Mas aí quando não é bom e ainda é feio, cara, não serve de nada. E ainda faz isso daí que para mim é absolutamente irritante. Você pega o personagem, eles têm o mesmo nome, eles compartilham de uma origem, né? O Morpheus foi praticamente uma inspiração indireta, né? A ausência do Morpheus por si só foi uma inspiração indireta para o Wesley Dodds virar o Vigilante Mascarado, né? A máscara remete ao elmo do Rei dos Sonhos. Todas essas amarrações que poderiam ser usadas, olha, se perde. Eu li, acho que eu cheguei a comentar com você, Luiz. Eu li aquele Lock and Key, que tem o encontro, né, que tem a interação com o universo de Sandman, e é bem mais legal, cara. Aborda exatamente o mesmo cenário, o Morpheus, que ele tá preso lá. Na verdade, o selo que tá no chão, viu, Maurício, não é em todo o chão, é só em volta do Morpheus, tanto é que os guardas ficavam naquela sala, né? Então, foi só a vez lá que a cadeira de rodas lá do Burgers passa por cima do selo e apaga uma parte dele, né? Assim, então, até isso, vamos lá. Vá lá, passa esse, né? Mas todo o resto eu acho imperdoável, cara. Eu acho desperdício de tempo a leitura dessa história, cara. Porque ela é frustrante, cara. Porque não chega a lugar nenhum, né? Então a gente tem que ter um pouco de autocrítica também, né? Eu adoro o Sandman da Era de Ouro e eu adoro o Morpheus. Só que não deu certo esse encontro, cara. Precisam escrever de novo isso daí melhor. Fazer como o Wesley Dodds esquecer também, né? Ah, sim, sim. Pra mim é... Eu esqueci dele quando você falou da gente ler tudo. Eu lembrava vagamente, eu ia falar, ó, puta, essa história é esquisita. Eu lembro que o encontro se resume a uma página e tal. Mas falei, deixa eu ler de novo pra ver se é isso mesmo. E eu li, cara, e é assim, puta, que arte feia. O Maurício tá certo, você não reconhece as pessoas. Você não... Puta, minha, que coisa... Sabe, é interessante, porque começa com aquela carta da ordem, né, com as fotos. Então o amigo do Wesley Dodds está sendo chantageado, ele se suicida por isso, né, e o Wesley Dodds volta como o Sandman na casa dele, pega um pedacinho da carta. Então tem toda essa limitação de época, né, que a correspondência, que a comunicação era feita por carta, né, e o herói da época, ele é simplesmente um detetive, um cara, um abelhudo, assim, né, que vai investigando as coisas, assim. Então eu gosto disso também, mas preciso de algo. Se tem o Sandman envolvido, se tem o Morpheus envolvido, preciso de algo mais, cara. E não chegaram lá, não. Abelhudo, o Regi foi longe aí, cara. Lembrei do Scooby-Doo. Eu teria conseguido se não fosse esse Wesley Dodds abelhudo. Mas a pegada é essa, né? O vigilante dessa época não tinha poder nenhum. Ele era um cara curioso, né? Que ia em cima, investigava. E é isso que o Wesley Dodds faz no começo. A história começa bem, começa intrigante, né? Mas, cara, aí eu acho também legal os diálogos da festa, eu acho aquela coisa, sabe, a Inglaterra tem isso, todo aquele protocolo, aquela cerimônia, e deve ser uma podreira por baixo, cara, né, deve ser uma, um deve ter podre do outro guardado no bolso, cara, então isso é interessante, assim, né, meu, e não exploraram, nem isso não exploraram, cara. Eu entendo a decepção do crossover que não acontece, eu gosto como história isolada de quem não conhece, né, dissociando da vontade de interagir isso com a trama de Sandman, eu acho uma história legal, mas realmente assim, né, se a ideia era um crossover, a verdade é que a participação do Morpheus na história é completamente relevante. Você podia cortar aquele trecho que eles se encontram, podia cortar aqueles trechos em que você está vendo pela visão do Morpheus ou Burgess, e a história funcionaria do mesmo jeito, né? Eu entendo. Eu acho ela uma história divertida de pulp, de noir, mas realmente assim, se você for ver ela numa perspectiva de encaixar com Sandman, né, num quadro maior, não funciona. É, o mal eu resume bem o que eu ia falar aí. Se você vir como uma história do Sandman da Ed ou apenas, e que é ambientada naquele local importante para o Sandman do Gaiman, é até mais divertido do que você ter a expectativa do encontro dos dois, de haver aquela coisa dos sonhos ali, de um ou outro fanservice, né? Vamos chamar assim, de dizer, ah, você tem uma parte de mim, deve ser difícil, então vai lá, não quero te aperrear muito não, vai descansar, segue tua vida, sabe? E, sei lá, É fraco e acaba decepcionando mesmo, porque dava pra fazer uma coisa mais legal ali, mesmo que ele não interagisse, ah, eu vou te soltar e tudo mais, e depois voltar, ou ser tudo um sonho. Acabou usando esse golpe baixo mesmo de ser tudo um sonho, né, no final das contas, e com isso perde bastante. Então, assina embaixo que o Mauro falou. Eu acho que essa história melhoraria se eles não tivessem reencontrado, não conseguisse descer a escada, alguma coisa, e fechasse normal, um gibizinho normal, ele pegando aquele chantagista lá e pronto, assim, aquele anticlimático mesmo, né? O Morpheus estava lá embaixo, tem aquela interação que é bacana com o Roderick Burgess, né? Ah, eu não preciso chantagear ninguém e tal. Eu já tava gostando só daquilo ali, sabe? Mas se ele não tivesse descido, pra mim tava ótima a história. Eles nem se encontrassem, assim, porque eu acho ridículo aquela cena da redoma, assim. Eu fico pensando, pô, o Gaiman escreveu essa bosta mesmo. Cara, muito parecida com essa história é o encontro do Constantine com o Morpheus, né? Aquela Love Street, né? Que é o Constantine nos anos 60, garoto ainda, né? E é muito parecida, cara, só que lá funciona, porque é um menino Constantine, né? E ele acaba vendo, acho que, Morpheus, né? Só que ele não pode fazer nada, né? Então, assim, o que faltou é realmente, não sei, eu como história mesmo, eu também não gosto. No geral, cara, talvez seja uma opinião minha, eu acho o Teatro do Mistério com tremendo potencial, e eu acho que ele não vinga por si só, eu acho chata as histórias, né, eu acho que ele patina com um personagem que é super fácil de escrever, porque por si só o visual do Sandman da Era de Ouro é maravilhoso. É uma pena, né, infelizmente é uma pena, porque seria um encontro que eu adoraria ler e ter, incluir ele no histórico de Sandman, né, e pra mim não foi, não. Você, eu conheço, há um pouco de mim em você, pobre criatura. Não deve ser fácil. Não há nada que possa fazer por mim. Agora esqueça. Então é isso, o Sandman anotado vai ficando por aqui, logo mais voltaremos com os Caçadores de Sonhos, os programas anteriores divididos em arcos, além de estarem no feed principal dos Escapistas, no desgraçado do Spotify, do Joe Rogan, né, no iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, ou no seu agregador favorito. Também estamos no Anchor, né, com os episódios mais curtos, pegando apenas as edições individuais, né, e aí se você